Fala galera, aqui é Rafael Tanicho, host do Locomotiva 26, host do Locomocast, aliás. E antes de ouvir esse podcast, eu gostaria que vocês parassem por aqui, caso não tenham escutado os especiais dos anos anteriores. Porque nesse episódio a gente debate, né, tudo que aconteceu em todos os episódios até hoje e a gente projeta algo pro futuro aí. Mas não deixem de escutar como o Natal salvou o Locomotiva. Como o Locomotiva salvou o Natal. Como o Locomotiva 26 destruiu o Natal. E o episódio Que Pra Sempre Feliz Natal. Todos os episódios estão no nosso feed. Escute, entre no espírito de Natal. E depois disso, dá o play nesse episódio e embarca nessa viagem com a gente, beleza? Feliz Natal pra todos. Crazy. Hey, but that's how it goes. Fala galera, estamos começando aqui mais um Locomocast, podcast mais viajado para o céu. Estamos aqui para falar sobre um tema. É muito complicado, né? Complicado pelo seguinte: as pessoas sempre esperam o dia 25. Ou talvez não esperem, né? Mas ou talvez não. Eu tô criando muita expectativa em cima do... Você tá falando de si mesmo. Exatamente. Tipo, mas eu imagino assim, que quem conhece a gente, que acompanha a gente faz um tempo, sabe que a gente costuma soltar especiais de Natal no Natal, lógico. No Natal. A gente não vai soltar um especial de Natal no Halloween, sabe? Não faz sentido isso. Então... Então aí fica meio complicado. Pelo seguinte, a gente passou por um ano meio tenso. Demais. Que... Tudo bem que criou-se um hiato de um pro outro da última vez já também. Mas a gente não podia deixar de vir aqui pra tentar passar alguma mensagem de Natal, né? Pra falar sobre tudo que aconteceu em todos esses anos de Natal e no que acontecerá, talvez. Talvez acontecerão várias coisas. Sim, planos existem. Então, sim. É o seguinte, eu sou o Rafael Tanis, estamos aqui com o Suede. Olá, seres providos de carbono e amoníaco, tudo bem com vocês? E estamos aqui com o Renato Augusto. Oi, gente, como é que vocês estão? Sobe a música de Natal e vamos começar essa porra. The fireplace is burning bright, shining all on me. I see the presents underneath the good old Christmas tree. And I'll wait on light till Santa comes to wake me from my dreams, oh, why? 'Cause that's Christmas to me. I see the children Natal. Vamos puxar lá de trás, Vamos, eu nem sei, na verdade, como vai ser essa conversa, porque... Eu queria antes perguntar uma parada pro Renato. Porque a gente que faz a porra, a gente não tem muita noção... Do que as pessoas estão sentindo, sensação. A gente sabe o que a gente sente. É, porque pra gente é muito forte. Pra gente é um feeling que a gente constrói. Exatamente. Então, Renato, qual foi o primeiro podcast que você ouviu de Natal? Que eu sei que você... Aliás, o Renato chegou até a gente por conta de um episódio de Natal. Chegou pelo Natal? Sim, foi pelo Natal. E eu queria saber qual foi o primeiro que você ouviu, qual foi a sensação da parada. O primeiro podcast que eu peguei foi literalmente aquele... Que hoje vocês consideram a prévia do Natal, né? Que era o prelúdio. Do Eric, o prelúdio, que é do Rafael Brigão. Foi feito em quatro pessoas aquilo lá, né, cara? Foi feito em duas semanas aquela porra lá. Foi feito eu, o Suede, o Lost e o Outcast sentados numa mesa. Não foi duas semanas, cara. O Eric também. O Eric não tava. Não, o Eric não. O Eric, eu não lembro se ele tinha morrido... O que aconteceu? Já tinha morrido, não lembra. Não, porque o Lost saiu antes. É. O Lost se perdeu na selva. Sim. E a gente. O que o Renato conhece como a nossa gravação hoje de podcast de Natal não é o que a gente fazia, Renato. Aquele podcast foi basicamente os quatro sentados na mesa. Falando suas falas na ordem que ia acontecer a parada. Era tipo um ensaio de roteiro, só que já gravando. Exato, tanto que esse daí, sei lá, deve ter levado umas 10 horas pra editar só. E a gente gravou, sei lá, no dia 23, talvez, de dezembro. E detalhe, só demorou tudo isso porque, assim, tipo, naquela época não tinha tanta experiência. Exatamente, de edição, exatamente. Porque isso não teria demorado 2 horas. Mas como foi pra você, Renato, ouvir isso? Aliás, você já tinha ouvido outros podcasts fazendo uma parada assim, qual é? Olha, eu só tinha nesse sentido de roleplay, de alguma coisa assim, interpretação, eu só tinha ouvido mesmo na época os Nerdcast RPG. E era a única coisa que eu tinha. E eu lembro que no período, eu já tinha falado com vocês no grupo e falado, não, eu vou pegar, vou ouvir e eu volto. Isso ficou muito marcado pra mim, porque depois eu fui pegar pra ouvir de vocês, eu fiquei pensando, qual que eu vou começar a ouvir, sabe? E eu vi o de Natal, falei, mano, tá aí. Natal é uma coisa que é muito padrão, e por mais que eu me preocupasse, talvez não goste de tal tema e tal tema, Natal não tem como. Você vai ter uma identificação básica, pelo menos eu tive. E ao ouvir o primeiro de vocês de Natal, cara, eu gostei da pegada, sabe? Tipo, a interpretação tava legal, eu gostei do jeito, sabe? Me identifiquei muito com vocês. E aquele, ele é muito curtinho, tem quanto hoje? É uns 15, 40 20 minutos? Não, nossa, não lembro. Pera aí, vamos ver agora aqui, pera aí. Abre aí que a gente já vê. Eu vou abrir, mas eu lembro, não chega a 40 minutos mesmo, é verdade. Deve ter sido uma meia horinha, coisa assim. É, meia hora. Natal, locomotiva... cultura do Natal... Mas eu lembro que assim, tipo, foi... Quando eu falo que foi feito em duas semanas, Tani, não é que foi gravado, editado, duas semanas. Foi uma semana você falando, ô, semana que vem é Natal, vamos fazer alguma coisa especial? Falei, vamos. Aí eu falei, eu tenho duas ideias. Aí você falou, tá, me mostra as duas. Chegou na semana que vem, na próxima semana, você falou, e aí? Eu falei, tá, não fiz nenhuma das duas. Tá, vamos improvisar alguma coisa. E foi isso. Cara, eu não tô conseguindo ver aqui, eu vou procurar no site, que é a coisa mais fácil. Já vou fazer um comentário sobre isso que o Suede falou. Sim. Porque o que acontece é... Todos os especiais de Natal são feitos por mim e por ele. Personagens idealizados, né? A maneira como a gente vai trabalhar os personagens. A timeline da parada a gente constrói toda junto. As referências nerds que vocês ouvem no especial de Natal são minhas. Então, tipo, quando no último episódio a gente escuta, ah, pô, porque eu vi sei lá quantos milhões de realidades, foi total Doctor Strange, né? Tem algumas outras coisas. A questão do Globo eu tinha visto no meu Papai Noel. É, eu queria colocar algum negócio, foi um Globo de Neve, eu falei, tá. Mas assim, a gente trampa junto, o Suede faz o roteiro, me manda, eu vejo o que precisa mudar ou não, daí volta. E daí, tipo, algumas coisas do narrador eu tento ajudar a escrever, né, quando eu acho que tá meio esquisito. Mas acho que você troca pouco, algumas palavras, às vezes pouco, eu fico puto com você. Não, tipo, ordem de palavra, que soaria muito bem melhor. Sim, mas eu acho que foi pouca coisa que eu mudei. Foi pouca coisa. Muita coisa. Você não tem como você entender. Exato, ok. E deixa eu procurar aqui, Natal. Esse foi como o Natal salvou a locomotiva? Como a locomotiva salvou o Natal? Não acho lembro. Que nenhum dos dois. Como... Especial de Natal. Se não me engano, é como o Natal salvou a locomotiva. Como o Natal salvou a locomotiva, é isso mesmo. Especial de Natal, vou ter que dar play aqui pra ver. Puta, as capas de podcast era tudo uma bosta, sabe? É como locomotiva salvou o Natal. Depois, como locomotiva destruiu o Natal. Verdade. Ele tem 41 minutos. Caralho. 41 minutos. Lembrando rápido. Cara, teve alguns momentos fazendo esse. Que tipo, desde o primeiro, cara, a gente já quase chorava em algumas paradas, né, mano? Né? Porque, tipo, o Lost me surpreendeu nesse, na real. Na hora que ele tava... Sim, porque ele se emocionou mesmo. Sim, as cartas, Renato e ouvintes, né? Foram improvisadas. Caramba. A gente foi falando ali na hora. A parada foi basicamente o seguinte, meu, fala o que você gostaria de falar, sabe? Elas não estavam no roteiro nenhuma das cartas. Tinha só lá as falas do roteiro, da historinha e tal. Aí as cartas foi na hora. Exatamente. Então... O Lost acabou surpreendendo a gente. A gente viu que ele ficou bem emocionado também, né? Sim. Principalmente quando ele falou da sobrinha dele, né? Sim. As paradas assim e tal. E o Outcast. Nossa, isso foi legal. O Outcast é um caso interessante também. Foi como ele entrou na locomotiva, querendo ou não. Foi. Ele acabou entrando definitivamente depois, né? Sim. Mas ele já tava sempre lá depois desse episódio, né? Sim. O que acontece? Na verdade, era pra ser uma mulher mesmo. era realmente pra ser uma mulher lá. Uhum. Foi muito que melhor ter sido ele. Aliás, era pra ser uma ex do Suede. Era pra ser uma ex. E acabou não dando pra ela ir lá e o Outcast tava lá. Ele falou, faz uma voz fina aí, peraí. Que acabou não sendo uma voz fina, é a voz dele mesmo, né? A voz dele virou a voz do Nemo. Isso foi ótimo. Mas foi legal, cara, foi... Esse daí não teve muito uma mensagem. Óbvio que teve essa mensagem de valorizar quem tá perto, né? De, por conta das cartas não e tal. Não deixar pra amanhã o que você pode fazer hoje, porque o amanhã pode nem chegar, como diz a Pete. Exatamente. Né? Então é... acabou... Na verdade, essa mensagem acabou não sendo proposital. Porque não era pra ter uma mensagem nesse episódio. A gente não fez pensando em alguma parada, sim, sabe? Aí... Mas que... Você... Renato, você realmente gostou desse episódio? Nunca desgosto. Eu desgosto, hoje eu não consigo mais ouvir ele. Eu consigo. É, mas... óbvio que depois de Mocota editando vários outros episódios especiais, a gente acaba, né, tendo um certo desgosto da parte técnica, mas eu não digo da historinha em si, acho que ficou bem legal. Okay. Renato? Eu acho legal porque, assim, esse episódio logo de cara já mostra... pra... A gente me mostrou, na verdade, primeiro, qual que é a pegada de vocês em podcast. Então, deu esse tom de humor, deu esse tom de conhecer um pouco mais, sabe? Por exemplo, hoje eu sei que o Suede é a pessoa que pensou da carta, porque ele é a pessoa mais que gosta dessa parte artística mais rebuscada de carta, sabe? Que ninguém esperaria que ele fosse falar de carta para Pai Noel numa história dessa. Hoje eu sei. Na época eu não sabia. E me deixou curioso, porque quando eu baixei, já existia o segundo. Eu, sim, caramba. Que legal. Eu fiquei curioso pra caramba. E pra piorar esses 40 minutos, eu consegui... foi o período de eu ir pro trabalho na época. Uhum. Então eu ouvi, eu sabia que eu ouvi o segundo só na volta. Eu falei, mano, como é que eles fizeram? Será que é mais uma coisinha assim? E aí eu vi o que hoje é considerado o primeiro podcast natal de vocês. E na aí volta. Começa a ficar legal. Cara, tem um salto catastrófico entre um e outro. Sim. Catastroficamente gigante, saca? Mas só pra deixar muito claro aqui, Natal pra mim sempre foi extremamente importante. Isso eu já deixei claro em todos os episódios que a gente fez, até por conta da minha mãe, que eu já falei várias vezes. Mas o Suede, nesse primeiro episódio, era um cara que não curtiu o Natal. Exatamente. Eu comecei a gostar do Natal depois desse primeiro episódio. Foi quando o Natal começou a ter um significado pra mim. E que eu realmente entendi o significado do Natal e comecei a gostar da data e de todo o sentimento que ela traz. Mas pra você, como que foi na hora que eu cheguei? Pô, então a gente tem que ter uma história de Natal, porque sim. Porque sim. Eu falei, ok, é um projeto, eu vou fazer algo. Só que assim, tipo, eu acabei me envolvendo de verdade com o espírito de Natal. Seria fazer uma história, beleza, vamos fazer uma história de Natal aí, vai ter uma mensagem, vamos fazer, vai ter personagem, vai ser divertido. Eu disse que ia ser divertido, eu sabia. Mas aí tá, todo o clima, todo, assim, tipo, todo dia junto pra editar, é tudo essa coisa que você tinha. Não, nesse não teve todo dia junto pra editar, senhor. Você lembra a mensagem que você mandou lá da chácara? Da chácara? É, que você tá. Que eu até perguntei, você tá bêbado? Não, isso foi no primeiro, Tani. Não, no prelúdio. É isso que eu tô falando. Esse eu não me não, tô falando no primeiro mesmo. No primeiro. Ah, tá. Nesse sim, nesse você editou sozinho o primeiro. Não, mas é exatamente aí que eu queria saber o seu sentimento em relação ao Natal. Não entendi. No prelúdio, qual que era o seu sentimento? No prelúdio eu tava cagando, assim, tipo, pra sentimento natalino, porque eu tava numa cidade que eu nunca tinha ido, eu não tava numa chácara, eu tava na família do ex-namorado da minha mãe. Você não entendeu, Lazarento, que eu quero dizer o seguinte, quando eu cheguei antes do prelúdio, falei, então, a gente precisa ter uma história de Natal. Ah, antes do prelúdio? Exatamente. Ah, eu pensei, que merda. Tanta coisa pra fazer. É bom falar que eu e o Suede, a gente não se dava bem antes. Então, tipo, muitos gostos que hoje é em comum tiveram que passar por uma série de diferenças que a gente, sim, tinha. Tanto em gosto musical, quanto, porra, em qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Tem coisas que eu gosto que ele acabou gostando, tem coisas que ele gosta que eu acabei gostando. Bem pouco, mas... Pô, tava escutando muito Tim Minchin ultimamente. Ah, pra legal. Caralho mesmo, assim. Legal. É, Então tem bastante coisa assim que a gente acabou compartilhando, deixando essas diferenças de lado, sabe? Sim. Mas a gente já se dava bem, na verdade. Só que a gente aprendeu. Sabe quando duas pessoas são obrigadas a viver juntas? E por mais que elas são amigas, é nesse momento que elas vão ver as diferenças e vão ficar bravas uma com as Exatamente. Outras. Só que vão aprender a lidar com isso e vai fortificar a amizade. Exatamente. Foi isso. Então, tipo, o Suede, eu já gostava de Natal, o Suede cagava pro Natal. Não é um negócio, ah, eu odeio o Natal, ah, sou o Grinch. Não, era um negócio, tipo, meu, tanto faz como tanto fez. É. Era mais um dia. Mas eu acho que foi isso também que me chamou a atenção, Rafa. Porque assim, eu tava num período que eu já tava morando sozinho. Então Natal pra mim era só mais um dia. Sabe? Que muitas das vezes eu não tinha o que fazer. Porque pra mim eu já me sentia na época que eu estava atrapalhando o meu irmão indo na casa dele no Natal. Porque eu tava já visto com a família dele. Às vezes ele tava indo na sogra dele. Então era, assim como o novo, era um período que eu ficava um pouco fora do padrão de todo mundo. E quando eu ouvi o podcast de vocês, o prólogo mesmo, poxa, ele me despertou um monte de coisa que eu sentia quando tava com o Natal com a família, principalmente essa parte das cartas que você falou, sabe? Legal. E aí quando eu passei pro definitivo primeiro episódio hoje de Natal, nossa, aquele tipo de pegar um caminho que normalmente eu dormia, eu não ter dormido no caminho, não ter conseguido, sabe, eu sentindo cada uma das partes, eu literalmente tava de olho fechado ouvindo a história, sabe? Cara, nesse primeiro, definitivamente, como Locomotiva 26 destruiu o Natal, é isso? Não, salvou. Destruiu eu sim. É, como Locomotiva 26 salvou o Natal, exatamente. Nesse episódio, eu lembro de eu ter chegado pro Suede e falado, mano, a gente precisa fazer alguma coisa maior do que no ano passado. Sim. Tá ligado? Tipo, maior não no sentido de tempo, mas tipo, muito mais profundo. Porque a gente mostrou. O universo começou a ser criado. Exato, porque assim, a gente conseguiu. A gente já mostrou que a gente conseguia fazer alguma coisa que, por mais que a edição não fosse uma puta edição, na época pra gente satisfazia. E a gente falou, mano, vamos fazer um negócio muito maior, cara. Vamos fazer um negócio foda, assim, sabe? O multiverso. Aliás. Isso é uma ideia futura, calma. O LCU, né? O Locomotiva Cinematic Universe começou no segundo, né, ó. Sim. É. Foi como o Locomotiva 26 destruiu o Natal. Sim. Mas nesse primeiro, no caso, cara, foi um negócio muito louco, assim, porque nesse definitivamente a gente tinha gente pra caralho. Sim, a gente tinha realmente uma festa de Natal com essas pessoas. Exatamente. E era uma galera que tava sempre lá no nosso dia a dia. Sim. E tem gente que a gente nem sabe pra onde foi. Sim. Né? E como que era o nome dele mesmo? Era Henrique? Como que era o nome? Gustavo. Fábio. Sei lá, mano. Florencio. Da onde surgiu e pra onde foi o cara? Cara, ele era gente boa, mas ele era tipo loucaço de peróide, sabe? É. Ele era o cara que tipo você via que tava com sede o tempo inteiro, tanto termogênico que o cara tomava, sabe? Né? Mas assim, a gente fez esse começo, a gente juntou uma puta galera. Só pra gravar a parte do Amigo Secreto. Foi todo mundo no mesmo dia. No mesmo dia. Tava o Together. O Outcast, o Alvin tinha acabado de entrar. Não. O Alvin tava. O Alvin entrou antes do Outman. Então, mas o Outman não tinha entrado nesse ainda. Ah, no Natal você fala, né? Ah, tá. No primeiro Natal, que pós-prólogo. O Outman não tinha entrado ainda. Nenhum dos dois tava, na verdade. Não, o Alvin já tava, o Alvin tava. Mas ele não entrou no Natal, verdade. Exato. E. Aí tava o Marcelo, tava ali. Puta, tinha gente. Participação da avó do Suede, eu sempre amo a participação da avó do Suede. Porque assim, é absurdamente do caralho. Eu queria, antes de tudo, perguntar pro Renato qual foi a sensação desse episódio em si. Cara, foi legal, porque assim, isso que você falou da avó do Suede é uma coisa à parte. Porque dá pra perceber, tipo, ela falando. É natural. Certo? Quem conhece ela sabe que ela não deveria estar confortável pra falar nesse sentido tanto, pra poder pagar e gravar. Mas saiu tão carinhoso, isso, tipo, esse foi o que eventualmente me deixou apaixonado em conhecer vocês, Locomotiva. Sabe? Durante todo o período inicial da história, quando chega no final, a coisa que. A parte de cada um é que me fez chorar no ônibus e tudo mais, sabe? Esse foi o que me deu a curiosidade pra poder parar e conhecer todo o resto do podcast. Você não viu editando essa merda? Imagina. O Suede tava lá, né? Nesse dia foi quando a gente editou 70 e poucas horas seguidas. Mas o vagão. Não, o vagão. Foi, não, esse dia. Tô falando desse podcast, a gente passou 70 e poucas horas seguidas. E o que, que aconteceu? Só para o povo ficar por dentro. Eu ia editar em casa e meu PC deu pau. É. Eu falei, Suede, vamos parar agora, vamos lá na agência, vamos editar lá, porque meu PC acabou de dar pau e eu tinha editado tipo uns 16 minutos, que em tempo de edição de podcast de Natal é tempo pra caralho. 16 minutos, sim. Tipo, 16 minutos você demora uma hora pra fazer, saca? Até talvez mais. Dependendo. Exatamente. Então, assim, a gente foi pra Araquara e a gente não saiu da agência enquanto não terminou. No primeiro dia a gente saiu, a gente voltou e depois passou as... Não, porque a gente voltou pra jantar. Porque deixou tudo de... a gente deixou tudo pra última hora. A gente só voltou pra cear. Verdade, e depois voltou de novo. Exatamente. Voltou de novo. Então a gente passou mais de 70 horas ininterruptas editando. Ininterruptas que eu digo é o seguinte, a base de energético, café, cigarro, sabe... Tudo que te desse um pique pra manter acordado. E eu acho que a gente tava num pique de tanta adrenalina naquele momento. Sim. Que a gente, de fato, não dormiu. A gente foi depois, no McDonald's, 6 horas da manhã. Eu dormi depois que o Pedro chegou com o uísque. Aí eu tomei umas doses e eu capotei um pouco. Eu acabei nem dormindo. A gente foi no McDonald's jantar às 6 horas da manhã. Sim. Caramba. Eu lembro que tem um making of disso, né? A gente foi cantando Decole, alguma coisa assim. Sim. E... Então, assim, foi muito foda isso daí, cara. Tem vozes, a voz do Krampus, a gente tava terminando na agência. Sim, teve coisa que foi gravada de última hora. Exatamente, então, tipo, esse podcast ficou muito em cima da hora, mas muito pra caralho, assim. E sabe? O pior, cara, que eu lembro, subimos o podcast, voltando pra Matão, ouvindo o podcast... Uma duplicata. Exatamente. Eu fiquei puto pra caralho. Eu voltei para Araquara correndo pra terminar, pra mudar isso, pra derrubar o link. Você derrubou na hora, eu acho. Eu derrubei pelo celular. Eu mudei, voltei pra Araquara, editei de novo essa parte e subi de novo. E tipo, só que quando eu tava editando a parte do Expresso Polar, isso obviamente pra quem já ouviu os podcasts também, se você tá ouvindo esse, é um animal. Eu coloquei um aviso no começo e você não escutou. Tem spoiler. Então, tem spoiler pra caralho. Se bem que eu acho que vai ter spoiler ainda. Não ouve ainda spoiler, sim, vai ter. Óbvio. Não, mas a parte do Expresso, eu não sei se o Suede lembra na hora que eu tava editando. Eu lembro, foi parando toda hora, foi maluco, chorando. Eu não parei de chorar nessa parte. Fortemente, assim, sabe? Foi um negócio muito marcante pra mim, porque é o seguinte, entre o Natal de... O primeiro, entre o prólogo e esse primeiro episódio, minha mãe faleceu. Sim. E a minha mãe que curtia Natal pra caralho aqui em casa e tal. Então, pra mim, foi muito forte. Muito, tipo, extremamente forte. E mesmo assim, porra, a gente queria... passar isso pras pessoas, sabe? Sim. Tipo, aproveitar cada segundo com as pessoas que você gosta. Tipo, tudo que você passou te trouxe ao que você é hoje, saca? Tanto que a parte do Álvaro, né, que fala então, dos bullies e tal. Eu lembro que nessa parte, eu não lembro se quando a gente tava fazendo a timeline, você falou assim, tipo, não, a gente precisa de um ponto nesse podcast. Eu não lembro se era pra tocar na ferida. Eu falei que a gente precisava emocionar. Você mostrou a primeira versão, não tinha essa parte. Aí eu falei, Suede, a gente precisa de alguma coisa que... Aí a gente até comentou do Expresso Polar e daí eu joguei pra sua mão. Verdade. Aí eu pedi. Falamos do fantasma do passado, do presente, bababá. Aí eu lembro que eu pedi permissão um por um. Eu posso pôr a mão na ferida, você vai se sentir confortável de gravar. Aí assim, tipo, tanto que pro Pedro, eu falei assim, tipo, Pedro, eu quero que você me fale. Você é o mais fechado, eu sei de muita coisa que pode te fazer chorar, mas eu quero uma coisa sua. Eu quero que você me dê uma coisa, uma péssima lembrança traumática pra eu enfiar aqui. Ele me contou algumas coisas e eu escolhi a menos pesada. E foi. E assim, foi emocionante pra todo mundo. Pra todo mundo, sem excluir ninguém. E assim, essa parte do Expresso Polar foi difícil de fazer, foi difícil de gravar, foi difícil de editar emocionalmente. Cara, eu não conheço uma pessoa que chegou na gente nenhuma das pessoas que se manifestaram, né, sobre o podcast, não conheço nenhuma que falou, puta, é pesado, mas eu não chorei. Todo mundo que eu conheço que ouviu esse podcast, que chegou em mim e falou, mano, se identifica, né? Exatamente. Alguma parte se identifica. E é isso que a gente fez pra causar essa parada, né, mano? Essa identificação e acaba tocando na ferida de todo mundo, né, cara? Porque todo mundo passa por isso, né? Todo mundo tem ou problema em escola, de bullying, ou problemas familiares, sim, né? Todo mundo tem essas porra, cara. Então, foi muito foda. Quem só teve mal, aí... muitas vezes, tem essa parte de sentir... Desculpa te interromper, Rafael. Teve essa parte de sentir... Essa parte. Assim, eu pessoalmente me consigo me identificar com um pouco de todo mundo, sabe? Então isso pegou muito pra mim, mas pelo menos em um dos quatro vai ter alguma coisa que alguém se identifique. Uhum. Com certeza, cara. Com certeza. Porque não. Tipo, às vezes as pessoas passam pelos mesmos problemas. A questão é como ela encara esses mesmos problemas. Na verdade, na vida inteira você passa pelos mesmos problemas de outras pessoas. Mas, tipo, você nunca vai encarar da mesma maneira que essa outra pessoa. Isso. Então pode ter, sim, gente que chorou até mais do que a gente editando, sabe? Exato. O mais, e assim, tipo, a pessoa que chorou mais é um caso assim, por exemplo. Vamos supor... Perdão. Tá lá o Jefferson. O Jefferson, ele se sente mal por algumas coisas, só que ele não entende. Ele vai lá, ouviu o Expresso, e tudo que a gente falou, ele começou a pegar no passado dele. Caramba, isso aconteceu comigo. É por isso que hoje eu me sinto assim. Então é exatamente, sou eu. Ele nunca tinha parado pra pensar nisso antes. A hora que caiu a ficha, ele desabou. Sim. Tem. Tá ligado, Léo, amigo do Outcast? Não. Cabelinho, pá, toca bateria. Sei. Então, sei. Ele. O Léo foi meu aluno, caramba. Então, depois que eu fiz. Que a gente soltou a música Quadro Velho da Ivia. Ele me mandou um áudio de 14 minutos. Chorando. O áudio inteiro. É muito essa questão de, tipo, mano, os caras conseguiram falar, externalizar o que eu não consegui. Uhum. Então eu vejo essa parada do podcast de Natal como a gente, entre aspas, ajudando as pessoas a externalizar os sentimentos delas, sim, né? Tem muita gente que, sei lá, perde alguém e não consegue chorar na hora, saca? Mas tem que dar um estalo pra pessoa, sabe? E é a coisa também do vagão. Depois que você solta tudo isso, você se sente mais leve. Tem um detalhe. Eu não sei se o Renato percebeu. Depois que todo mundo sai do Expresso Polar, ninguém mais fala palavrão. É, tá todo mundo limpo pra entrar, nossa, pro Natal. Não. Nossa, agora... Será que agora você falando... Nossa. É muito engraçado. O Pedro, que geralmente usa muito palavrão, ele geralmente utiliza outras palavras, né? Tipo, em vez de palavrões em si, né? Ele fala, tipo, caramba, ao invés de caralho. Tem umas, sim, coisas assim, sabe? Então, a gente pensou nisso. E aí, tipo, a gente termina o podcast com tudo feliz, né? Com tudo, uhum, puro. E daí, entra aquele negócio. Não lembro, porque tipo, sempre que termina um podcast, eu já chego pro Suede e falo, então, se a gente fizer... no meio, não, termina não, no meio. Sim. A hora que viu alguma coisa, viu, se o próximo isso daqui não fosse, viu, vamos fazer assim, é muito legal. E aí a gente resolveu pegar o final desse podcast, jogar no começo do outro. E lembrando, a gente ainda não sabia o que ia ter ferrado, a gente só falou... Vamos botar alguma coisa pra fuder com depois tudo. A gente vê, depois a gente pensa o que vai ser. Igual lá, tá, gente, consegue o cliente, depois a gente aprende a fazer. Exato. Mas é exatamente isso, cara. A gente falou, vamos fazer isso, cara. Isso daí vai ser o start do próximo podcast, sabe? E, cara, esse podcast já começou eu falar pro Suede, a gente não precisa superar o outro. A gente não precisa superar que o anterior. A ponte, né? Exatamente. Não só porque é a ponte, mas porque... O outro foi tão íntimo. Sim. Que se a gente recriasse outro negócio tão íntimo, não ia ter um impacto. Não ia ser. Saca? Então a gente pensou, pô, o que a gente vai fazer aí? Porque tem que emocionar de algum jeito. Sim. Daí a gente e pegou um personagem. Dessa vez, por favor. Daí a gente pegou um personagem lá atrás, do primeiro episódio, não, o prólogo, né? A gente pegou um episódio de um ano atrás e falou, pô, esse Nivo aí. Esse Nivo aí? O menino ficou com o celular. Ah, eu lembro que depois de, sei lá, um, dois meses que passou o Natal, o primeiro Natal, que a gente já tinha decidido começar o próximo com o Noel, né? Falei, mano, se o Nivo ficou zoado por causa do celular, tá ligado? Como as pessoas ficam, né? E se fizer isso, cara? Já vai ser uma crítica social foda. Exatamente. Então a gente colocou esse problema do celular pra ser uma parada. A gente ia até brincar um negócio, mas acabou não dando, né? A gente ia trampar um ano num perfil de Facebook. É verdade, de vários outros duendes. Exatamente. Então, tipo, que é como se fosse... O duende começou ali e começou a ficar louco por aquilo ali. Tipo, postando coisa o dia inteiro. A gente ia fazer esse trampo, cara. Acabou não dando, né? Por conta das outras atividades. Mas esse era um trampo que a gente pretendia fazer pra caralho, cara. E foi muito foda. Renatinho, fala pra gente. Esse segundo aí, a gente já se conhecia. Você via videozinho da gente mandando, ó, a gente tá aqui editando, hein? Pá. Como foi? Sim. Isso foi legal porque esse que você disse, tava acompanhando a gente em tempo real a gravação. E ansioso, né? Porque já foi uma coisa que eu gostei pra caralho. Pra seguir e conhecer o podcast de vocês, né? E ver. E era um período já que eu já tava bem mais ativo no grupo, conversando, conhecia cada um. Cara, foi fenomenal. E depois que você falou, não, a gente já gravou tudo, agora é só editar. Eu falei, caralho, velho. Como é que eu vou aguentar a curiosidade? Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa e curiosa pra cacete, né? Porque você... O Renatex participou do segundo? Não, ele participou do último. Só do último? Do último. Ah, foi o Ale que participou do segundo, verdade. Exato, o Ale participou do segundo e o Grinch participou do segundo. Nossa, velho, tem aquele vídeo, aquela sotaca. Sotaca, porra! Sotaca, sucata, porra. Tem isso no meio. É engraçado pra caralho, pop filter feio de meia, né? Sim. Era um negócio muito louco, cara, era foda. Mas e aí, você escutou o podcast, já não tem aquele negócio da identificação com as pessoas... Né? Porque não tem nada íntimo exposto ali. Uma coisa boa falar: o Pedro não quis participar desse episódio. Sim. Por isso que ele foi o ponto que ficou. Exatamente. O que foi uma chave boa, né, cara? Ainda bem que a gente. Porque senão a gente tá muito fodido no terceiro. Mas. E aí, Renato? Cara, foi legal porque. Meu, eu amei o desenvolvimento que vocês deram pro Nivo. O Nivo, tipo. Apesar de ser um podcast de Natal, cara, é o podcast do Nivo. Não tem como falar. É o episódio do Nivo. Cara, conhecendo o Outcast, o jeito tímido dele, eu queria saber como que vocês conseguiram espremer um Nivo desse nível dele, porque o moleque é bom, viu, mano? Isso daí foi engraçado, cara. Ele era tímido pra caramba, e sabendo que ele é tímido pra caramba, ele ter conseguido, sabe, interpretar do jeito que ele interpretou o Nivo, mano. Fenomenal. Mas ele gostou pra caralho de fazer. Sim, com certeza. Então, tipo, ele quer participar do próximo. O próximo, no final, a gente comenta, né? O que vai ser. Não esperem histórias épicas, coisas assim. Peraí, a gente vai comentar no final o que vai ser? Vamos. Qual das três ou quatro ideias? Você vai saber no final. Esse é o problema. Você só vai saber no final. E tá, mas tem tanta coisa. Tá, vai, vamos continuar. E aí, Renatinho? E aí, cara, é o que você falou agora há pouco acontece, tipo, ele não é tão pessoal dos participantes do podcast, mas é uma história muito pessoal, porque o Nivo é um personagem que a gente se identifica. Porque, bem ou mal, do primeiro pro segundo episódio, a gente teve uma mudança, já tava em processo a mudança de como a gente interage com o celular. Então o Nivo, quando saiu o episódio, cara, é a gente. A mudança que todo mundo tava fazendo com o celular, que era consumindo rede social, sabe? Como isso impacta. Cara, o jeito que vocês mostraram. Esse foi um pensamento pelo seguinte, cara. Tanto que tem uma parte que o narrador fala qualquer. Por mais triste, sei lá o quê, o nosso querido Papai Noel está se tornando humano. Isso aí é uma parada que a gente quis fazer pra tudo ali, porque o que é maior em perder a magia do que virar humano. Exatamente, saca? Porque o Natal é mágico. Se fosse só normal. Sim, aliás, eu vou, é o dia do presente. Até comentado um filme que eu assisti esses tempos, Christopher Robin. É a história, sabe, molequinho do Ursinho Pooh? Sei. É ele crescido, ele adulto. É um filme. E você descobre que os efalantes, né, que eram os monstros, eram que eles tinham medo. Os problemas psicológicos dele. Eram os adultos. O crescer. Ah, tá. Tipo Alice no País das Maravilhas. Exatamente. Tanto que, tipo, na hora que o Christopher Robin adulto chega lá no vale, todo mundo fica gritando, falando que ele era um efalante. Então, tipo, é esse negócio. É o perder a graça, perder o encanto, perder a magia, sabe? É isso que a gente queria trazer como um problema, né? Nesse caso. Só que a gente não tinha mais o Krampus, né? Não, mas é. E a questão do segundo também é, tirando essa questão da gente, né? Que não se interessa. Uma coisa que a gente, várias vezes, eu lembro que o Tani falava várias vezes brincando, sabia que era brincadeira. Tipo, ah, agora a gente vai colocar uma música. Não, sem música dessa vez, por favor. Aí... Porque, assim, não, tipo, a questão da música, explorar... eu quis fazer realmente uma piada ligando o sim, episódio passado. Sim, né? Sim. Então tem uma hora que eu começo, um clima de sonho, tipo, cala a boca. É próprio Papai Noel, mano, você cala a boca. Verdade. Genial. Então, tipo, porque assim, aquela música, querendo ou não, é bonita. É uma música bonita. Ela é bonita. E muito provavelmente tá, é uma das músicas que vai estar de trilha. Não fala de Deus também. Exatamente. Então é ótimo. Verdade. Tem um detalhe desse primeiro episódio que foi... Que tinha essa ideia de ter uma música, só que... 98% das músicas de Natal tem alguma ligação Jesus, com cristão. Jesus, Deus, sabe? Tem Maria, sabe? Tem todas essas coisas. E daí eu escutei música de Natal para um caralho esse ano. Até chegar no Natal Todo Dia do Roupa Nova. Eu falei, que da hora, mano. É uma música que fala do Natal como um... como algo bom e que, tipo, que bom seria se essa sensação, né, se esse sentimento do Natal pudesse ter todo dia. Isso foi a música que eu achei e falei, porra, Suede, é isso aqui, tá ligado? E daí eu fiz essa piadinha no segundo, mas obviamente que era só uma piadinha, que a gente não ia colocar a música de novo, sabe? Mas pior que tem gente que elogiou a parte da música também. Sim, porque ela ficou bem constrangida. E daí eu cantei a voz principal, coloquei os meninos pra... pra foi fazer muito o todo. Bizarro imaginar isso, tá ligado? Imaginar essa cena, tipo, o Tony lá cantando e a gente coralzinho atrás balançando pro lado e pro outro, tá ligado? Não, eu imaginei todo mundo meio fudido, sabe? Tá ligado? Mas eu achei engraçado imaginar isso. Mas é bom, cara, porque querendo ou não, você começa a sentir o Natal em filmes que você vê, em músicas que você escuta. Em sei lá, você comer um pedaço de panetone, saca? Você começa a sentir literalmente o gosto do Natal. Exatamente. Aí, exatamente, né? Então, tipo, você trazer uma música, alguma parada assim, é sempre muito bem-vindo, né, cara? O segundo foi pra aprofundar nos personagens e no universo. No segundo a gente matou o Nivo, Suede. Eu sei. Mas não foi só quando... aprofundou as garras do Grinch na garganta do Nivo, Suede. Sei. O primeiro a gente aprofundou na gente, o segundo no universo. Aí o segundo eu considero sim o universo se expandindo. Sim, é o LCU, né? O Locomotiva Cinematic Universe. É. Mas tipo, o Grinch eu já tinha totalmente em mente como ia ser feito. Isso daí eu não... não tive dúvida pelo seguinte, porque eu fiz aquele curso de dublagem com o Monumental Par de Coxas, né, o Márcio Seixas, e eu já tinha feito essa voz num personagem que eu dublei durante o curso. Então eu falei, puta, ia casar pra caralho, fazer um Grinch totalmente diferente do Grinch que as pessoas... Alucinado. Né? Mas mesmo assim, mais pra frente, a gente traria ele pro lado do bem, porque é o que o Grinch é, né? Ele é um filho da puta até que ele é levado ele pro lado do bem. Ele teve que matar o melhor amigo dele e ficou tudo bem depois. Sim, porra, mas, cara, foi muito foda isso. É, entrou no terceiro, aquela frase que eu escrevi. Não, aquilo lá foi só pra finalizar o roteiro. No quê? Tem uma frase no final do roteiro do terceiro que é assim, o que aconteceu? Não sei, mas segue o bote. O Renato tá aí? Tá. Tô aqui quietinho, mas tô aqui. Não, é que eu vi um barulho aí de gravação. Parece que aconteceu alguma coisa. Tá gravando ainda, tá normal? Tá. É, no final tá, o Craig tá legal também? Uhum. Então, beleza. No final do terceiro roteiro... Só avisando que eu não vou editar esse podcast, gente. Tá, foda-se. Coloca uma trilha aí, já era. No final do terceiro roteiro, tem uma frase no final que é assim, finaliza-se, né, com o duende entregando presente, a gente pergunta quem que é, tá lá tudo escritozinho, ele vai embora e Papai Noel chama, vamos, lobo, não sei o que lá, não sei o que lá, e finalizando, aí, e assim, tipo, aí eu coloco o fim, e embaixo, não, aí embaixo eu escrevo, e assim finaliza-se uma história feliz de um duende que assassinou cruelmente o seu melhor amigo e acaba tudo bem no final. Mas isso é no terceiro, né? Não tá falando do terceiro. Eu sei, é que eu lembrei disso, eu acho isso muito bem, engraçado. Vamos voltar ao segundo. Não foi fácil a decisão de matar o Nivo. Não foi nem claro um pouco. Não. Não foi fácil, porque a gente, o Nivo, a gente enxerga o Outcast nele. Sim. Isso é uma realidade gigante. Quem conhece o Outcast, muito provavelmente, imagina o Outcast como um duende, saca? Sim. E foi bem difícil. Tanto que, tipo, a gente tinha noção, né? Mas o Suede deixou bem dramático pra caralho, né? A gente sabia o que precisava ia acontecer. Daí, quando eu li o primeiro roteiro, eu só mandei um caralho, mano. E aí, tipo, a gente escolhendo uma música triste. Aí, pô, ah, não, põe uma música com violino. Ah, não, põe tal coisa. Ah, não, põe tal coisa. Daí eu escutei Hurt, uma versão só acústica, tá ligado? O Suede pegou a Hurt sem voz, sem nada, colocou... Minto, era uma versão meio instrumental, meio trampada, né? Não sim, era uma versão era só violão. Não é só violão, não. E o Suede colocou os sinos ali no ritmo da música. É o funeral, caralho, né, do Nivo. Mano, que momento. Eu gostei pra caralho disso. Sim, é muito emocionante. O Ali falando, por mais que ele fale tudo travado, isso é fato, né? O Ali fala tudo travado. Ficou muito bom a voz dele com os sinos tocando, com o Hurt tocando, som do vento. E tipo, a música baixa, sobe as nossas vozes, falando, pô, o que, que a gente vai fazer agora? E eu viro falar, agora a gente vai fazer o que tem que ser feito. Daí sobe o vento, abaixa o vento, e a gente tem a revelação de um personagem abrindo um lugar que tava trancado. Segue pra outra cena. Exato, uhum. Abrindo um lugar que tava trancado, só mandando um olá, meu bom amigo, meu velho amigo. É. E aí o Grinch vira e fala Frost e acaba. É o Grinch que fala. É o Grinch. Quem vai liberar o Krampus depois, que eu não lembro o mais. O Frost também, né, caralho? Ah, é verdade, o Frost entra na caverna do Grinch. Exatamente. É verdade, é isso mesmo. Eu não lembro direito, eu preciso reouvir. E tipo, tem uma cena que eu gosto muito, que é o Papai Noel overpower pra caralho, logo depois que o... Overpower ou puto? Não, overpower puto, né? Berserker pra caralho. Berserker. Que é logo depois que o Grinch corta o pescoço do Nivo, Papai Noel começa a gritar, sai correndo e tipo... É um soco explosão, manja. Tem uma magia que ele cria, porque tem o som da magia se criando, né? Uhum. Magia que ele cria, aquele som de explosão. Isso eu me orgulho pra caralho, você fez. Mas eu gosto da transformação do que é de som de lobisomem. Ah, sim. Mas essa cena eu acho absurdamente do caralho. Aí a gente começa o terceiro. O terceiro foi. Não, calma aí, eu queria fazer um comentário sobre o segundo que eu acabei esquecendo agora. Calma, você tava falando do final, do soco overpower. Ah. Uma coisa que a gente precisa explicar em algum spin-off é porque o Papai Noel não pode ver nenhum duende morrendo. Não pode ver sangue de duende. Porque isso ficou bem assim. Porra, Papai Noel, seu melhor duende tá isso morrendo. A gente não, então, mas isso a gente não pensou. E eu vai sei. Ser muito difícil pensar, porque a gente não pode fazer um episódio com uma caralhada de duende morrendo e o Papai Noel cagando pra pode ele. Pode ter uma chacina de duende. Então, por que não? Não, porque tem que ser bonito, né? Pô? Ó, gente, esse é sempre o problema que acontece. Nos especiais de Natal, que o Suede parece ter uma ideia errada e eu tenho que colocar ele no trip, tá ligado? Mas, é só brincadeira. Mas assim, daí a gente vai pro terceiro. No terceiro, eu já virei pro Suede e falei, você lembra aquela voz do Frost? Vamos mudar. Sim. Vamos mudar porque foi horrível. Mas ainda bem que o Alê, ele falou de um jeito meio soproso. Então não foi um negócio... Que as pessoas vão ouvir e vão falar, caralho, óbvio que quem ouvir seguido hoje você vai... Você mudou no arquivo? Não. Você deixou a do Alê? Deixei. Tá. Porque vai eu ser muito lembro. Trampo mudar aquilo lá, cara, eu tô de boa. Mas assim, nesse aí a gente falou, mano, bagulho tem que ser uma guerra, aí tem que ser uma guerra épica. Aí é a guerra. Aí a gente falou, não, aí tem que ser um negócio épico mesmo, cara, porque já que é o último, vamos botar pra fuder aí, vai ter o Krampus, vai ter o Grinch, vai ter o Frost, E aí vão ter personagens novos. E eu bati na luz aqui. E aí a gente tirou do... a Origem dos Guardiões. A gente tirou... Né? Exatamente. A gente pegou o Frost de lá. Só que, tipo, o Frost do outro lado, né? Sim, é o Frost mais baseado no Frost do Meu Papai Noel. Mas não tão nada cômico, na verdade, porque o Frost do Meu Papai Noel é cômico. Frost é o vazio. Exatamente. Putz, daí foi um pensamento foda. Ele falou, cara, o que, que é o Frost? O Frost é o frio. O Frost é o nada. O Frost é a inexistência. A inexistência, o que, que a gente imagina quando a gente imagina a inexistência? A gente imagina um teto preto frio, basicamente é isso. Então foi bem isso, sem o pensamento na hora de fazer o Frost. E o ouvinte pode reparar o seguinte: a voz do Frost é feita pela minha voz e a do Suede, sussurradas, sem expressar sentimento nenhum. Só no final que ele vai expressar sentimento, porque ele fica puto. Mas de resto, não expressa sentimento nenhum. Uhum. Porque é isso que eu queria, tá ligado? Eu falei, não, mano, a voz do Frost. O Suede, ele queria interpretar pra caralho. Eu queria, mano, eu queria brincar com o Frost. Eu falei, não, mano, se o Frost é frio, a voz dele tem que ser fria, tem que ser tudo frio, tá ligado? É aquela coisa que você aceita emburrada, assim, tipo, você tá certo, caralho. É, tinha que ser a coisa mais medonha da vida, assim, tipo, você escutar essa porra à noite, sabe? Você fica com medo dessa merda. E uma coisa que as pessoas não percebem é que, isso daí não percebe mesmo, tem que prestar muita atenção, é que a minha voz e a do Suede ficam mudando de lado do microfone, do fone de ouvido a cada frase dita. Uhum. Tipo, se o cara começou uma frase agora, terminou pra começar outra logo em seguida, a outra vai estar com a minha voz do lado direito, a do Suede do lado esquerdo, porque fica antes oscilando tava... também, todo momento. Exatamente. Por causa do vento. Então a gente fez essa oscilação realmente pra causar um negócio esquisito assim. Isso foi uma foda, porque teve que sincronizar cada sílaba da fala do Frost, porque por mais que a gente grave em cima... Krampus, a gente fazia isso já. Exato. É, mas de sussurro é mais foda, porque o Krampus ainda vê os picos no waveform, uhum, né, cara? O sussurrado é muito bosta fazer isso. Uhum. Porque sussurrado é a mesma coisa que respirar alto no microfone. É. O waveform é igual, sabe? É. Então, tipo... Renato, primeiro, fala aí, o que, que você achou dessa porra? Cara, eu tô vendo essa parte que eu não sabia... Da criação do Frost, mas é uma coisa que faz muito sentido com o personagem que vocês pensaram, porque assim, a pior coisa que eu acho que pode dar medo e qualquer tipo de coisa é a pessoa que vai te colocar medo, de dar ou colocar o medo, não expressar emoção alguma, porque você perde a capacidade de você prever alguma coisa, você não sabe se ela tá brava, né? É insano. É, você chega num ponto que você simplesmente fica com medo por não saber o que esperar. Sabe, ele vai dar medo de um jeito de outro. E isso é fantástico, sabe? Em toda a concepção do personagem, isso é fantástico. Essa parte do fone de ouvido eu também não tinha percebido. Então, vou me atentar mais na próxima vez que eu for ouvir. Sabe um teste que dá pra você fazer? A gente sempre fala no começo do podcast pra você usar os dois lados do fone. Usa um som. E escuta uma frase do Frost. Você vai ver que é primeiro eu sussurrando, depois o Suede sussurrando. Aí dá pra perceber. Aí você vai perceber extremamente nítido. Tem uma parte que dá pra perceber, porque a voz fica jogando direto de um lado pro outro. É, quando ele tá puto e vai atacar. Exatamente, quando ele tá puto vai atacar. Então, tipo, a minha voz e a do Suede acaba se cruzando e fica esse cruzamento jogando de um lado pro outro, jogando de um lado pro outro. Aí você percebe que é muito nítido que tem alguma coisa acontecendo, saca? Sim. Mas... tem que prestar muita atenção pra pegar isso, mas foi um negócio que eu queria fazer pra caralho. É satisfação pessoal, sabe? Tipo, ninguém vai perceber, mas eu vou fazer. Sim. É igual, tipo, antes eu colocava a voz na posição que as pessoas estariam. Isso, sim, eu me arrependo por não ter feito nos outros, tipo, de deixar a voz linear, não jogar pra direita ou pra esquerda. Porque isso ficou muito melhor, cara. Ficou melhor pela questão de volume para compreensão do exatamente, cérebro. Exatamente. Mas eu acho que vale a pena em muitas vezes fazer, sim, para dar essa noção de espaço. Mas a gente trampa com volume. Sim. Saca? Prossiga, Nato. E aí, nesse... Não, e esse já começa, porque assim, eu sabia por cima, mais ou menos, como que ia ser. Porque eu sabia, por exemplo, nessa época... pra quem não viu, que tá errado já ouvindo sem ouvir, é, ouvindo esse podcast sem ouvir o de Natal, eu fui convidado nesse meio tempo a fazer um personagem. Sim. Quem era seu personagem? Era o Coelhinho da Páscoa. Não, como era o nome dele? Eu não vou lembrar o nome inteiro, eu sou péssimo. Era o Silvio. Silvio Lagos Aldoboni. É, viu? Tem problema com o nome. Silvio, eu lembro. E foi legal porque, assim, é, durante todo o período eu pensei na voz como deveria ser e tentei fazer. Quando chegou na hora, principalmente a voz mais grave, minha voz não chegava. Então foi muito engraçado esse sentido, porque, cara, eu joguei um pitchzinho ali pra dois pontos de pitch pra baixo pra engrossar um pouco mais, tá ligado? É. Quem ouve o podcast vai perceber que minha voz, tipo, eu tenho hora que eu consigo fazer uma impostação um pouco melhor, mas ela não chega a ficar grossa. Minha voz é uma voz de um adolescente antes da puberdade. Que é uma voz retilínea, né, cara? É aquela voz assim que você fala assim, fala assim. Não, sua voz não é assim, não, mano. E quando eu tô bravo, ela fica mais aguda. Então, chegar em certos pontos graves pra mim, eu descobri que eu não consigo. Não, mas é mais difícil. Não é sem treinamento. Pra cantar, por exemplo, é muito mais fácil você cantar agudo do que você cantar grave. Não. Só, sem sombra. Não. Não. Não pra mim. Sim, claro. Cara, mas tudo é treinamento. Sim. Sabe? Sim. Conversando com minha noiva, eu percebi uma coisa, que nem eu vou dar uma coisa nada a ver com podcast, mas que vai fazer sentido. Pra aprender chinês, tem que aprender a falar sem encostar a língua na ponta do dente. Porque a voz, o chinês, pelo menos o cantonês, se não me engano, ele é muito mais fundo de boca e anasalado. Sabe? Então, na gravação, nesse caso da gravação do Silvio, cara, eu não tinha um preparo pra fazer uma voz grave, sabe? Eu não sei jogar direito a voz pra fazer um grave. Agudo eu conheci um pouco mais, porque eu sempre brinquei com isso. É, porque todo mundo... Todo mundo, entre muitas aspas, não me entendam errado. Você ouvinte, até do que você vai falar. Todo mundo é o, entre aspas, fazer voz de mulherzinha, sabe? Porque você não quer, sabe? Tipo, você jogar a voz pra imitar uma mulher, por exemplo. Você vai sempre jogar pra esse canto agudo e algo que é habitual, né? Algo que as pessoas sempre fazem, sabe? Sim. Então, pra imitar o amiguinho, né? Que vai repetir o que ele acabou de falar. Você vai jogar pra cá. Vai repetir o que acabou de falar, tá ligado? Nossa. É bem isso. Mas assim, quando você foi pegar. Perdão, pode continuar. Não, detalhe. Vou colocar um detalhe aí. O Renato só leu as frases. Era dele. Isso que eu ia falar. Ele não pegou o roteiro quando. Ele pegou a participação, ele só pegou as falas dele. Não tinha nenhum contexto da fala, eram só as falas dele. É porque a gente vai dirigindo. Tipo, quando é o Suede que vai gravar, eu falo, então eu faço as outras vozes pra ele interagir, pra conseguir fazer uma parada. No caso do Renato, não podia fazer as outras vozes pra ele interagir. Então a gente fala, não, você tem que falar assim. Ah, foi bem, sei lá. Faz nessa intenção, exatamente. Imagina isto. Exatamente. Então foi um pouco mais complicado nesse sentido, obviamente. Mas ali ninguém tinha lido o roteiro inteiro. Nem a Jéssica, né? Nem a Jéssica. Ela só pegou as frases dela mesmo. Isso foi bom pra caralho. Porque todo mundo teve a surpresa. Às vezes eu tenho vontade de não saber o roteiro inteiro, mas tipo. Não tem como. Exato. Mas foi foda. E legal, Rafa, porque assim, bem ou mal, como se pegaram o dia do estúdio, eu estive junto com algumas gravações. Só que lembra que eu falei na época, eu não vou prestar atenção pra eu não tomar spoiler. Sim. Cara, sem brincadeira, voltando pra São Paulo aquele dia, eu falei, mano, não lembro de nada do que vocês falaram na gravação. Eu consegui me abstrair de tal maneira, tipo, e isso é uma coisa engraçada pra mim, que eu só lembrava da minha parte. É que assim, na hora da gravação mesmo, acaba gravando tudo embaralhado. Sim. Tipo, eu vou lá, gravo todas as vozes que eu tenho que gravar, o Suede vai lá, gravo todas as vozes que ele tem que gravar. Mas, tipo assim, se você pega a voz do narrador pra ouvir, aí você se fudeu. Você tem a história já praticamente dita. Exatamente, então é foda. Uma coisa que a gente esqueceu de falar no podcast, do episódio passado, né, do segundo episódio, que tinha o Grinch que matou o Nivo. Lembrei um negócio. É que é o seguinte, o narrador, ele para de rimar. Sim. Quando depois que o Nivo morre. Exatamente, isso foi uma jogada que a gente colocou também. Pra dar tristeza, né? Pra humanizar o narrador também, né, cara? Trazer esse negócio que aconteceu com todo mundo com o narrador também. Uhum. Eu lembro uma... Eu acho que tem na, no, no, no, no, nas filmagens lá. Eu falando, Alt, você tá amordaçado. Aí ele mordendo a mão pra fazer. Eu falei, Alt, enfia a mão até travar. E fazendo, com ele. Ele fazendo, Alt, enfia a mão inteira. Foi engraçado, mano. Ele começa a gritar com você. Foi foda, né? Mas o Renato, gostei pra caralho da participação dele. Ele é muito eu adoro, mano, o Coelhinho da Páscoa, o Silvio, eu adorei, assim, tipo, criar ele, porque eu imaginei ele uma mistura de tambor do Bambi. Sim, sim. Né? Ele tinha que ter alguma coisa característica, assim, tipo, da hiperatividade dele. E é uma mistura dele com outro Coelho da Páscoa que tá na minha cabeça. Assim, tipo, que é tipo um perna longa, só que bem diferente. Perna longa parrudo. É, cara. E assim, tipo, e foi muito bom, porque é um coelho cheiradaço, tá ligado? Sim. Ele é aquela coisa. Ele entra. Ele faz muito bom. Falando das bolas, sabe? É, fazendo viagem de duplo sentido, se achando maioral. Mas tudo isso por quê? Porque no backstage dele... Acalmem-se, garotos! Acalmem-se, garotos! É muito bom, cara, isso é ótimo, velho. Mas aí tem o backstage dele, que é que assim, tipo... Porra, se ele não tivesse ele mesmo pra se adorar, ele, entre aspas, é imortal. Ele não tem companhia. Exatamente. Então é ele que ele tem que amar mais do que qualquer coisa. Exato. Então tem esse backstage dentro do psicológico do personagem que deixa ele assim. E ele é muito divertido. Ele é aquele palhaço que faz todo mundo rir porque ele é, querendo ou não, triste. Nesse a gente inseriu o Pedro de novo pelo seguinte: depois que terminou o segundo, que ele não quis participar, ele terminou de gravar as falas dele, que era basicamente uma fala só, né? Ele falou, é só isso? E ficou aquele negócio. Sabe? Né? Tipo, pô, mas ele falou que ele não queria participar. Exato. Sabe? E no terceiro ele volta de carona com o Silvio, né? Nas bolas do Silvio. Fiquei nessa pokebola, sei lá o que. E o Silvio, pokebola? Tá ligado? A Jéssica mandou bem pra caralho também. A Jéssica, ela tem esse jeito, ela já carinhoso. Tem essa coisa carinhosa já. Então casou muito, cara. Casou legal. Eu lembro que quando eu ia escrever a fada, eu ia escrever uma fada mais nova. E assim, tipo, querendo ou não, mais libidinosa. Aí você falou, não, faz uma velha. Falei, sim, tá. Porque, mano, você já ia zoar o coelho. Então a fada tem que ser, né? Não, mas não era libidinosa sensualmente, era aquela coisa assim... Sabe Afrodite, que pode estar cheia de roupa e vai olhar pra você vai se apaixonar? Sim. É tipo isso que eu ia fazer. Não, mas a fada não, tem que dar lição. Assim, a fada tem que dar lição desse negócio. Ah, vai escovar o dente, vai. Todos esses negócios que acaba. Até, o coelho não precisa, porque o coelho não fala, ah, não, pô, você tem que emagrecer 15 quilos antes da Páscoa, sabe? Tipo. Então é bem mais tranquilo. Mas assim, eu confesso que eu não lembro muito do processo de criação da timeline, que a gente sempre traça uma timeline. Mas eu lembro dessa questão das referências, eu lembro do Globo. Eu lembro que a gente fez um teaserzinho do Duda correndo, gritando. O Krampus fugiu, né? Isso daí ficou legal pra cacete também. Que mais? Eu não lembro. Tiveram alguns vídeos que vocês fizeram, só que acho que foi pro segundo. Foi pro segundo. Foi muito legal. Também, não teve? Não saiu. Não saiu. Ah, tá. Eu tenho todos os vídeos. Eu preciso arranjar tempo pra editar qualquer, só pra ter, né? Pra ter, é legal ter. Mas tipo, cara, pode falar, Tê. Mas aí chegou a hora da batalha, a gente falou, mano, isso daqui a gente precisa fazer um negócio muito épico. A gente imaginou Dragon Ball Z, na real. Eu fiquei entre Dragon Ball. Eu imaginei mais Cavaleiros do Zodíaco. Porque o Dragon Ball. Eu imaginei Dragon Ball pelo seguinte, cara. Dragon Ball tem muito disso de transição, seu poder acontecendo. Cavaleiros também. Ah, sim, mas Cavaleiros. E o Cavaleiros se resume... eles falam o nome do poder também. Cavaleiros se resume ao ser chorando e só ganhando. Não, de mas tudo. Tô falando das batalhas. Não, mas eu imaginei muito o Dragon Ball, porque assim, o Cavaleiros, você tem esse negócio do nome dos poderes e tal. Mas a velocidade que o Dragon Ball tem, de piscar, tá de um lado, vai pro outro e tal. Sim, sim. Foi isso que eu pensei na hora de montar o negócio. E não porque me preocupa. Eu fiquei com medo de ficar lento essa parte, lento demais. É, então. Exatamente por isso que eu coloquei tipo, muito em cima um do outro, com os poderes sendo as transições, porque tinha que ter o ritmo de batalha, né, cara? E eu não lembro essa parte, ela teve música. Esse podcast teve música o tempo inteiro. Teve música o tempo todo, e teve música na batalha. Porque eu lembro que a gente chegou num consenso, começando o terceiro, e falou, mano, todo filme, toda série, tudo que a gente assiste... Gabriel o quê? É o cara do primeiro podcast. Caralho! Ok. A gente chegou no consenso que, assim, tipo, tudo que a gente assiste tem uma trilha sonora, mesmo que leve, por trás de tudo. Então isso dá uma intenção muito grande. É, então, no caso do momento que a gente tá esperando todo mundo chegar, esperando o coelho chegar, esperando a fada chegar, não tem trilha, só tem um relógio. Um relógio. Exatamente pra dar essa sensação do tempo passando. E, esperando, tipo, devagar, caramba, não passa. Exatamente. E a campainha do Noé é música de Natal, obviamente. Você achou do nada também aquilo, achei do nada aquilo lá, cara. Mas assim, porra, tem um trabalho, desde o primeiro, assim, tem um trabalho muito lazarento de achar o som de tudo. Uhum. Ainda bem que dessa vez a gente tinha à disposição um banco de áudio que ajudou pra cacete. Mas tem muito som específico. Ajudou, pô. Ajudou. Eu peguei uns par. Tá. Principalmente aqueles... Sabe o som do Dolby Digital, que foi na hora que a gente tava segurando o globo ali, sabe? Uhum. E aquele som eu não achava em lugar nenhum. Foi em banco. Não, tem uns sons específicos que é muito difícil de achar. Sim. E daí, pô, a gente tinha que achar um som que fosse um galho crescendo com espinhos, sabe? Som de aranha. Som de rena eu não coloquei. Não dá. Não tem como. Isso é uma curiosidade. Som de rena é uma bosta. Som de rena parece que tá batendo em alguém. Parece um grito do inferno no sétimo círculo. Exatamente. Eu não vou colocar nesse podcast porque não é editado. Isso aqui só tem trilha. Se você puder, tem um tempinho. Manda pra mim, por favor. Vou pensar no caso. Por que era som de rena? É a coisa mais bizarra que existe. Vou marcar aqui, ó. Coloquei um Czinho aqui pra ter uma marcação e aí eu vou ver o que eu faço. A gente tava no primeiro podcast e aí a gente falou som de trote. Trote dá pra pôr de cavalo, então, né? Então tem umas coisas, gente, que é o seguinte. Suede, desde... do podcast, prólogo, fala som de abraço. Som de abraço. Isso achou logo no último. Caralho. Som de abraço. Aí com que eu vou entender de som de abraço? Sabe o que era o som de abraço? O que era mesmo? Um cara se ajeitando num saco de dormir. Aí, era som de abraço. Porra, você podia falar, né? Não, eu vou falar. Som de tecido mexendo. É muito mais fácil você achar som de tecido mexendo. Mas né, você não vai se ligar com som de abraço? Imagina um abraço, porra. Aquele abraço que... Olha, som de abraço no microfone agora. Então, você queria que todo abraço o cara desse um tapinha, mas não, nem... Mas assim, tipo... Não é todo abraço que é assim, animal. Mas sim, entendeu? Mas enfim, tem muito som que é difícil pra caralho. O som da rena, deixa eu finalizar o som da rena. Desde o primeiro podcast, tá, trote de cavalo... A gente colocar nas renas. É que rena tem casco, então foda-se. É cavalo. Beleza, mas vamos colocar o som característico da rena. Tá, que som que a rena faz? Aí o sound effect da rena é tipo você estrangulando um demônio. Eu falei, matando a Annabelle antes dela virar boneca, tá ligado? Aí a gente falou, não, isso não pode ser real. É o som de você jogando a Samara no poço. É. Isso não pode ser real. Aí a gente foi caçar vídeo amador de rena. E é isso. E é isso. Então, tipo, as renas só fazem um barulho de bufar, que aí, ok, dá pra, né, assemelhar a um cavalo, ok, de boa. E o trote. Mas você não vai colocar um som do guinchar de um cavalo. Não você dá. Não vai, então, tipo, eu prefiro colocar só o trote, aquele... Sabe? Sim. Beleza, isso daí, ok, justifica que tem um bicho também, lá. Por causa da rena do Natal. Exatamente, então, sabe? Agora, som de rena, gente, não dá. Olha o som de rena aí, ó. Capite? Não, não rola, não tem como. Ia ser muito estranho, tá no meio. Então é foda. Mas aí a gente termina o terceiro episódio salvando tudo. O Jack Frost, o que destrói ele é um abraço. É o calor de um abraço. É o calor de um abraço. Isso eu tirei do... Isso foi referência total ao meu Papai Noel 3. Porque, tipo, eu tenho um laboratório. O Suede não assiste porque ele é um tonto, né? Mas eu tenho um trampo antes dos episódios especiais de Natal, que é assistir uma caralhada de filme de Natal. Eu não gosto de fazer isso. Eu não gosto de fazer assim, tipo, beleza, um filme eu assisto pra pegar uma referência. Eu prefiro que você me conta a referência. Porque se eu pego todo o ambiente de um filme, eu vou acabar me inspirando muito nele. É por isso que eu assisto nele. Uma porrada de filme, não só um, né, cara? Mas eu acabo me inspirando muito nele. Eu gosto de pegar referências de coisas que não tem nada a ver e adequar pra esse tipo de universo. Por exemplo, tem coisa que... Vingadores, por exemplo. É, coisa de Vingadores, que a gente adapta pra esse tipo de universo. Coisa de um conto que eu li, sei lá, 10 anos atrás, bizarro. Que, opa, tem esse detalhe que dá pra encaixar aqui e vai ficar legal. Porque isso torna a coisa mais autêntica pra gente, entendeu? Então, aí eu não gosto de pegar essas influências já de filme de Natal propriamente. É, não, eu gosto de caçar referência mesmo. Até pra composição de música, às vezes eu anoto alguma frase que eu vi num filme e trabalho em volta disso, sabe? Uhum. Contextualizo, né, em volta disso. Sim. Mas é isso. Eu, particularmente, eu já falei isso pra você, eu amo. O primeiro é um pouco difícil de ouvir, porque o demora... Prólogo, você disse. Não, o primeiro. Ah, o primeiro. É um pouco difícil de ouvir, porque demora tanto a festa. Cara, eu gosto muito. Demora pra caralho. Eu gosto muito e, tipo, recentemente, né, fim do ano passado, eu fui reescutar todos... E não era tão ruim quanto eu lembrava. É, não é tão ruim quanto a gente lembra. Só que a festa demora muito. É que e a gente não sabia dar ritmo, escutaria pra encurtar pra caralho. Sim, sabe? E aí quando começa a ação, o episódio já tá pra acabar também. Sim. Aí o segundo é muito bom. O segundo é realmente segundo é muito foda. Bom. Eu acho que o meu favorito é o segundo. Eu fico entre o segundo e o terceiro, porque o terceiro, não, o terceiro... Tem a Fada do Dente, tem o Coelhinho da Páscoa, eu tenho essa questão de amplitude. Pô, o terceiro, em questão de edição, é o melhor. Você não tem, não dá pra, né? O texto final que eu fiz, do narrador, que não é o narrador, sou eu falando ali naquele momento, é um negócio muito real, assim, de tipo, de eu ter medo que essa parada acabe. Sim, é por isso que a gente não vai deixar acabar. Exato, porque, mano, virou um negócio tão gostoso de fazer. E tão nosso. Tão nosso, a gente sente a necessidade de trabalhar com o Natal. E por mais que algum dia a gente chegue, pô, vamos fazer o Halloween, beleza. Sim, a gente, por favor, Natal. Vai fazer Halloween. Sim, mas tipo, a gente não vai deixar o Natal de lado. Sim. Alguma coisa vai ter, saca? Porque virou uma data, mano, que tipo, pro Suede antes não era nada e acabou se tornando alguma coisa, sabe? Sim. Outras pessoas que entraram recentemente no Locomotiva, eu fiz uma pesquisa no meu Instagram que foi o que é o Natal pra você. E eu mandei no grupo do Locomotiva. Pessoas que não estavam no Locomotiva na época... Elas têm uma impressão. Pessoas que estavam, têm outra. Saca? Isso é interessante. Porque tem gente que tava... O Léo, Léo Alves. Ele... O Léo, que tava no Locomotiva, de São Divino, tá? Sei. Ele mesmo virou, meu, a melhor lembrança que eu tenho do Natal é estar com vocês lá na agência. É, são as melhores lembranças que eu tenho então, de tipo, Natal. Por quê? Porque a gente se diverte, a gente... Nesses momentos que a gente vira confidente pra caralho, sabe? Sim, do nada, tá ligado? Sim, a gente se une pra cacete. Na hora que a gente briga e fica puto um com o outro. Lógico. Tanto que, né, Suede, vamos falar sobre o segundo episódio. Ah, não precisa. A gente já falou sobre isso em vários momentos. É que nesse momento, teve um ano que não saiu um episódio especial. Mas, puta, eu senti a necessidade do caralho de fazer um episódio. Eu tava muito puto, triste nesse dia. Aí eu lembrei que eu tinha acabado de dar o livro do Como o Grinch Roubou o Natal pra Jéssica, o livro do Dr. Seuss, né? Eu falei, me dá esse livro. Eu tinha acabado de dar, no dia, sabe? Eu falei, me dá esse livro. Depois eu te levou. Mano, sentado no chão do meu quarto, eu gravei o livro do Como o Grinch Roubou o Natal. Deu coisa de, sei lá, 17 minutos, coisa assim, sabe? Mas eu queria que tivesse alguma coisa, sabe? Sim. Eu senti que tinha que ter alguma coisa. Mas enfim, pessoas que não passaram por um Natal de Locomotiva ainda tem esse negócio de, ah, pô, época de consumir. É só mais um dia. Uhum. Saca? É algo que a gente vai ter que envolver os outros em algum momento. Talvez é um não no do ano que vem, porque. Que a gente teve também. Exato. Talvez não no do ano que vem, porque. Eu vou jogar a ideia no final. Tá, eu só mas, tô assim, com medo que seja aquela primeira ideia, porque isso vai dar muito trabalho e você sabe que tem que começar já. Mas enfim, então assim... Eu fui encostar em algum apoio, não tem apoio aqui. A real é a seguinte, quando você dá uma chance pra ser contagiado por uma parada, e eu não tô falando de coronavírus, hein? Mas quando você dá uma chance de ser contaminado pelo espírito de alguma coisa, sabe? Pela sensação, pelo sentimento, cara. É por isso que eu tô estudando Goiás, entendeu? Mas deixa eu falar, cara. Desculpa, quando você se permite entrar no verdadeiro clima de Natal, você vai ter o melhor Natal da sua vida. Uhum. Isso independente de fazer podcast ou não, sabe? Claro que o podcast pra gente é essencial. Mas pra você que tá ouvindo, que muito provavelmente tá, porra, mas não vou ver meus avós, não vou, sabe? Mano, fica na sua casa e agradece que o povo aí tá vivo, saca? Porque a gente passou por um ano muito lazarento. A gente vai ter um podcast retrospectivo. Suede vai estar, Renato vai estar, mão, pessoal. Cara, e assim. Mas assim, a gente passou. Só terminar, né? A gente passou por muita coisa. Você não precisa ficar puto porque você não vai numa festa nesse momento. Você tem que agradecer que você tem isso, mano, e tentar fazer desse Natal o Natal que você quer ter. Não ficar só, pô, consumismo. Mano, cala a boca, você gosta de ganhar presente, tá ligado? Não. Você gosta de ganhar presente, e quem gosta de ganhar presente, gosta de dar presente também, sabe? E cara, uma coisa, deixa eu colocar só um detalhe. No Natal desse ano, em especial no Natal desse ano, se você puder presentear alguém, faça isso. Um presente simples que for, porque geralmente o espírito de Natal e o conforto do Natal tá na presença e nas pessoas que você ama. Exatamente. Só que esse Natal tá diferente por causa da pandemia. Sim. Então, qualquer coisa, eu ganhei um fone da minha mãe, eu ganhei um short da minha avó, e tipo, isso é muito caloroso, esse Natal em especial. Sim, com certeza, cara. Porque assim, muita gente tá numa situação difícil e é compreensível pra caralho, porra, pessoas perdendo emprego e tal. Mas, cara, o mínimo que você fizer nesse momento, sabe? Você manda uma mensagem falando, mano, tamo junto, sabe? Você manda uma, sabe? Demonstrar realmente apreço à pessoa. Manda um áudio especial. Manda um áudio manda especial só pra você, que eu tô mandando esse áudio. Isso não. Você lembra disso? Eu lembro. Não, mas assim. Você lembra também, Renato? Não, Renato lembro. Não tá. Mas eu lembro da história. Ah, mas assim, a real é isso, cara. Tipo. Valoriza quem tá contigo, sabe? Isso não é só pro Natal, não, cara. Isso é pra sua vida, sabe? Porque, mano, qualquer hora você vai perder as pessoas e isso daí vai ser uma bosta muito grande. Mas, assim, principalmente nesse Natal, cara. Sabe? Principalmente no Natal que você não vai poder ver amigos, você não vai poder fazer porra nenhuma, cara. Agradece quem tá contigo, sabe? Agradece quem tá na sua casa, mano. Sabe? Acho que é o ideal se fazer, tentar ter um Feliz Natal onde você pode estar, que é onde você tem que estar no momento, saca? Porque a gente sabe, pandemia, é um vírus desgraçado por aí que pra você proteger outra pessoa basta você não ver ela, saca? Então, agradece é foda. Quem tá sentindo falta. Quem tá sentindo Exato. Falta, ela agradece. Porque se você tá sentindo falta, porque ela representa muito pra você e que você não percebia às vezes isso antes. Exatamente. Uma coisa que a gente fala em todos os episódios de Natal: se faça presente. Sim, se faça presente. E isso não precisa ser presencial mesmo. Tá lá. Manda uma mensagem. Liga. Pega o telefone e telefona. Pô, o telefone foi velho pra telefonar. Liga, saca? De certeza que qualquer pessoa vai gostar pra caralho, sabe? Só faz isso, mano. Você vai falar, Renato? Não, e ainda mais eu acho curioso, porque assim, como eu disse, eu não tinha mais essa parte de Natal. E aí bate muita coisa conforme a vida vai levando, né? Porque assim, vocês começaram a reacender isso em mim. Aí culmina de eu ter conhecido uma pessoa que tá aqui atrás, a Sila, que é uma pessoa que, assim como vocês, ama o Natal. Mas amo o Natal a ponto de fazer até a orelhinha de rena pra sobrinha dela, sabe? Ela já era... Então, cara, hoje, eu acho que depois de 20 anos, 19 anos, eu volto a entender como é que é sentir no Natal, sabe? Porque hoje eu tenho, não é minha família, tipo, nesse sentido de criação, mas são as pessoas que eu escolhi pra minha vida que me deram um novo significado de Natal, que são vocês, Locomotiva e a minha noiva. E hoje eu consigo entender um pouco de como era pro meu pai, como era pra minha mãe pensar no Natal, sabe? Naquele evento, naquela coisa que vocês, que a gente já falou várias vezes antes, a gente esqueceu os problemas que a gente tem muitas vezes com as pessoas, simplesmente porque aquilo, o Natal significa você tá e deixar pra trás, pelo menos nesse dia, o que te irrita e tá feliz, sabe? Exatamente. É, velho, tipo, Natal, eu acho que o mais importante do Natal Locomotiva é que é um momento que a gente se permite ser feliz deixando de lado todos os problemas que a gente tem. É. Sim. Porque só assim que a gente consegue fazer o Natal do Locomotiva. Pode crer. Claro que esse ano não deu, porque né, cada um tá num canto por conta da pandemia. Mas não vai esse acabar. Esse é o nosso especial de Natal desse ano. Ano que vem vai ter uma parada muito louca. Tá, cara. Vamos falar sobre isso agora abertamente? Ano que vem vai ter o Sol de Bralho. Ah, obrigado. É o Sol de Bralho, então tá bom. Que vai pegar a ideia, né, caralho? Não foi a primeira ideia, Tani. Não foi a primeira ideia. Klaus Verso. Isso vamos trabalhar um dia. É, a gente vai trabalhar um dia, não para ano que vem. Sim. Gente, o Klaus Verso. Klaus Verso é o quê, né? O multiverso do Papai Noel. Só para deixar isso claro. Isso a gente pretende trazer mais para frente. Não vai ser ano que vem. Talvez no outro, quem sabe. Mas a gente vai focar no Sol de Bralho. Ou os Sóis de Bralho. Os Sóis de Bralho. É, eu acho que é até mais bonito. Lembra um pouco Tatooine do Star Wars, onde tem dois sóis. Não, na verdade, isso pode. Isso eu entendo assim, tipo, como mais de uma passagem de Bralho. Não só uma. Ah, tá. Não, pode ser também. Pode ser também. Porque é um sol só. Ou tem Bralho. Uma vez a cada sei lá quantos milhões de anos que aparece dois sóis. Mano, Bralho é um mês artificial. A gente vai conversar. Bralho é um mês artificial. Sim, mano, Noel pode ser sacana, cara. Mas a gente vai conversar. Só tá, a gente mas vai assim, conversar. Quem escutou todos sabe que Bralho é um mês que o Papai Noel criou pra que os duendes pudessem ter uma vida de curtição, basicamente. De verão, assim, tipo, sentir o calor gostoso do sol. É o que o Olaf sonha, sabe? É, tipo, o Olaf realizando o sonho dele. Exatamente. Então é. Vai ser um episódio gostoso. Não vai ser nada épico, que fique claro. Mas vai ser um episódio gostoso que aquece o coração, né? Podemos dizer isso. Mas assim, Renato, quer falar mais alguma coisa? Que a gente tá encaminhando pro final. Eu acho que assim, hoje a gente teve esse anúncio que eu tô surpreso. Tô quieto por conta que eu tô vendo que, tentando controlar a minha ansiedade. Do quê? Do que vai vir? Caramba, oxe, eu não faço ideia do que pode vir nessa história. Eu sou ansioso. É o Klaus Verso, né? O Klaus Verso que você tá... Não, é verdade. Isso aqui sem encanou com o Klaus tudo. Eu tomei alguns agora pra aprender que minha ansiedade tá falando... Caramba, reage, Renato. Eu tô olhando passivo assim. Minha ansiedade... Renato, reage! Não, então, não, o Sol de Bralho a gente pensa em fazer desde, sei lá, do segundo, talvez o primeiro episódio, sabe? Então é um negócio que a gente pensa muito. O Klaus Verso é um negócio que terminou esse podcast e a gente pensou... Mano... A gente pode abrir um leque muito fodido, tá ligado? Só, sim, precisa de muita discussão, porque... Pra não ideia... foder a história que a gente já criou. Não só por isso, mas pra a concepção de viagem no tempo que o Tani tem aqui, eu tenho muitos pontos que não batem. Então a gente precisa entrar no meio termo pra realinhar toda essa questão de linhas temporais, de acontecimentos temporais, de tudo o que isso pode gerar. Exatamente. Então... Exatamente. Prossiga, né? E aí, tipo, é muita coisa que eu fico ansioso com eles pra ver o que vai fazer. E, cara, eu fico muito tranquilo, por outro lado, que eu sei que vai ser uma história foda. Porque, assim, quem conhece tanto o Suede quanto você, Rafa, sabe que vocês trabalham muito a história, sabe? Trabalham de um jeito que até pode ser por toda a história de vocês e até o conflito que você falou que vocês têm de vez em quando, isso ajuda pra por mais simples. E que você falou, não é uma história épica, mas eu sempre espero uma história que vai ter aquele personagem que a gente se identifica, sabe? E é por isso que eu falo que tem que controlar minha ansiedade, porque, cara, eu gosto do texto de vocês, entendeu? E isso pra mim, saber que vai ter mais desse jeito, cara, foi o meu presente de Natal. Eu gostei pra caralho. E, é, esse mano, ano. Esse ano não tinha nem como fazer algo simples, porque acho que ninguém tem muita cabeça esse ano, né? Ano que vem, quando começa-se a pensar. Eu vou procurar um nome aqui só pra dar. Pode continuar. Ano que vem começa-se o ano com vacinas, né? Por mais que a gente não vá tomar, mas tipo, tendo o pessoal em casa seguro, sabe? Tendo médicos, sabe? Então aí a gente começa a ficar mais tranquilo pra fazer alguma coisa. E uma coisa simples, como o sol de Bralho, vai rolar, vai ser um negócio que vai aquecer o coração. Poético pra caralho. Você trocou de número, né? Com, assim, com vários duendes que a gente já conhece. Basicamente, vai ter o Nivo, vai ter o... É isso que eu quero, eu quero dar o spoiler de um... Vai ter o Nivo, vai ter o Duda, vai ter o Lobby. Vai ter o Lobby, e eu vou dar spoiler do novo personagem. Aliás, eu queria dizer que o Lobby, ele é feito em cima do Mickey. Eu não sei se vocês já repararam isso. Pô, o WhatsApp não tá encontrando. O Lobby é totalmente Mickey, eu faço um... Oh, que minha voz tá uma bosta, num canto faz um ano praticamente. Então eu não consigo alcançar agudo, mas é totalmente o Mickey, cara. Totalmente o Mickey. E... Mas é foda, é foda. A gente vai pensar nisso com carinho. Você lembra o nome, o primeiro nome do novo personagem? Era Carvaristo Aldo, alguma coisa assim? Não, tinha o nome, e aí eu fiz o nome. Ah, se virei depois, não vamos perder tempo com isso no podcast. Tá, que tá. Se eu queria tanto achar na conversa, que vai ter um duende novo aí como personagem. E o nome dele ficou muito engraçado. Porque, assim, tipo, o nome completo dele, todo nome de duende é um trava-língua, né? Mas o nome curto dele não ficou engraçado. Não ia ser uma parada Jorge ou alguma coisa assim? É, então eu queria lembrar. Acho que... Porque ficou cômico. É, tem um duende que vai ter... Todos os duendes têm um nome extremamente complicado, né, nas histórias. Mas pode me chamar de tal. E o resumo vai ser, tipo, pode me chamar de Jorge, sabe? É alguma coisa assim, é o que eu queria lembrar. Vai ser uma parada assim. Mas você não vai lembrar agora, só. A gente não já tá finalizando. Tem um monte de não acha como duende aqui. Mas, Sérgio, você quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer, cara, por todos os natais que a gente já teve e por todos os que a gente vai ter. Eu quero agradecer pela oportunidade do projeto, a oportunidade de trabalhar com você. Agradecer pelas tantas vezes que você já me salvou. Isso em várias formas diferentes. Você sabe do que eu tô falando, tem coisas que eu não vou falar aqui com certeza. Mas agradeço por ter você como amigo, como melhor amigo. E assim, cara, sempre, na maioria das vezes eu não posso disponibilizar muito, ainda mais na situação atual que eu tô. Mas sempre que você precisar de alguma coisa, eu vou estar aqui pra você. Se eu quisesse alguma coisa além da sua amizade, eu tinha saído de sua vida, só pra te falar. Não, eu falo assim, tipo, porque às vezes você fala assim, não, eu preciso de alguém pra fazer isso. E às vezes, atualmente, você sabe que às vezes eu posso falar, desculpa, Tani, mas eu não vou. Entendeu? Suede, você tem que entender o seguinte, esse ano não teve uma semana que teve podcast seguido, não. Eu imagino. Não teve não passou duas semanas com podcast. Pelo seguinte, é o que eu falei. Se ninguém tá com cabeça pra nada. Né? Eu trabalho em casa, ou seja, acabo não saindo do trabalho, saca? E a última coisa que eu quero é ver computador. Ou quando eu vejo, assisto algum filme pra sair, sabe? Sim. Mas eu não quero ficar na frente do computador trabalhando. Porque a cabeça não aguenta mais. Agora vou ter o recesso, mas assim. Aí vai dar pra descansar um pouco. Mas, ouvintes, esse ano não teve podcast seguido por causa disso. E eu espero que vocês entendam, porque a gente sempre fez com puta carinho de graça, principalmente. Né? Só que essas duas últimas semanas do ano vão ser as duas únicas semanas que vai ter podcast. É isso aí. E você vai colocar uma música no final desse cast? Um clima! Não. Eu queria escolher a música. Calma. Você não vai escolher a música. Não, deixa eu escolher a música. É uma música especial. Cada um vai pedir uma música. Relaxa. Ah, tá. Então tá bom. Vamos chegar lá. Não quer falar mais nada? Acho que eu já disse o principal. Renato, quer complementar alguma coisa? Novamente, também agradecer, cara. Porque, assim, sempre é muito bom, sabe? Tá com amigos que nem vocês, sabe? Sinto muito saudade do Suede, entendi quando ele sumiu, tudo que tava passando. Cara, a gente tá sempre junto. Eu por uma coisa também, viu, Renato? Tirar a M da vida dele. Tipo isso, pode continuar. Não, essa virou história. Tirar outra mina, cheiradora de cocaína. Não, você tá doido. Prossigo. E, cara, aguardar ano que vem, ver essa história como tá, pra onde tá levando e tudo mais. É, não tá, só pra deixar claro, não tá ainda. Não é. Isso aí vamos pensar, sabe? Não, eu digo, não é nem da história do podcast, que essa parte é tranquilo. A história que eu quero ver como é que vai é a história do como tá nosso país pra gente poder se encontrar de novo. Sim, no podcast de ano novo a gente vai falar muito sobre isso, tá ligado? Muito pra caralho. Dando spoiler, tenho apostas polêmicas. Já mandei uma com o Rafael que ele já me xingou. Ah, tia. É, pra você. Né, então. E, cara, muito obrigado, sério, mano, porque esse ano foi, tipo, eu não vou mentir que pra mim foi um pouco mais tranquilo que acho provavelmente a maioria do Locomotiva, porque eu tive uma facilidade que foi minha noiva vir pra cá. Sabe, então, cara, agradecimento muito a vocês por tempo, tá, mesmo assim, tendo cabeça a mil de vocês no presente, no meu dia a dia, com a gente conversando, falando sobre N coisas. O canal da Twitch de vocês, que a gente começou a participar e jogar, sabe? Sabe, agradecer muito por isso, mano. Você é um lindo, Renato. Você é um lindo, Renato. Você é lindo. Renato é um cara que, quando ele entrou, não tô falando ele entrar no Locomotiva, mas quando ele entrou no grupo do Whats e até ele vir aqui, cara, pra mim foi surreal a parada. Sim, com surreal, certeza. Tipo, mano, o cara tá vindo pra cá porque curte o nosso trampo. Né? Saca? E por isso que a gente fala aqui, mano, ouvinte que quiser, só vem, sabe? Só vem, chega porque, aí. Porque, mano, eu sou... Não agora. É, não, era passar pra mim. Mas eu sou tão grato. Porque quando o Renato veio, deu um pique. Foi como assim, tipo, realmente, as pessoas nos ouvem mesmo e gostam do nosso trabalho. Mano, foi uma recompensa. Sim. Foi uma recompensa. Foi reconhecimento, cara. Sim. Isso, tipo, mano, não tem dinheiro pra pagar. É o que a gente sempre fala, mano, tipo, beleza, se eu não puder ajudar financeiramente, puder compartilhar, puta, já é um negócio fantástico, sabe? E o Renato ajudou a divulgar, veio aqui, conheceu a gente, continua incentivando até entrar definitivamente no Locomotiva. Isso é muito louco, cara. Sim. Ele mora 350 km da gente, você tem noção disso? Tenho. É muito louco, cara. É eu muito tenho louco. Bastante noção disso. Eu sou grato pra caralho, porque isso. Isso faz eu querer continuar. Sim. Atitudes assim fazem eu querer continuar. Num projeto que, mano, eu já pensei em desistir tantas vezes. Inclusive, no meio de podcast de Natal, saca? Já pensei em desistir tantas vezes, cara. Uhum. E teu Renato é um cara que eu olho e falo, mano, não, eu tenho que continuar por conta de pessoas como o Renato. Sim. Saca? O Suede, pô, lá atrás, bêbado, pra variar. Agora tá voltando, mas logo. É, eu voltei pro logo, alcoolismo. Logo eu vou te dar um soco no pâncreas. Hoje eu não estou bêbado, hoje eu só bebi duas latinhas de cerveja e uma das de cachaça. Sabe que duas latas já se considera alcoólatra, né? Tá ok. Mas enfim. Lá atrás, eu não sabia o que ia ser. Real, assim. Você me achou o dia que eu tinha perdido o carro. A gente chamou assim, tava você e o Adão. É, e a gente não sabia onde tinha estacionado o carro, de tão louco. Não, mas eu chamei depois. A gente chamou pra gravar um episódio, que foi a história do churrasco. E depois, mano, você quer gravar o próximo, até entrar definitivamente. Ele entrou até antes do meu irmão, né, do Pedro. E eu real não sabia como ia ser. Eu também não sabia. Porque assim, tipo, acho que na terceira vez, que a gente veio pra gravar, foi perto, foi quando meu bisavô morreu. Lembra o pai da minha avó? Sim. Então, assim, tipo, eu não vou ser hipócrita e falar, não, é por isso que eu tava bebendo. Não, nunca tive laços com ele. Eu só tava bebendo porque eu tava bebendo. Uhum. Então, nesse dia, eu enchi muito a cara e você me trouxe pra casa, tá ligado? Sim. E assim, tipo, você me xingando. Cara, naquele dia. Porque eu fiquei mó tempo lá atrás do carro ser estacionado na frente de casa. Não, mas naquele dia eu criei um carinho de irmão pra você naquele dia. Por quê? Porque eu via que você precisava de alguém. Porque você desceu do carro, eu não sabia se eu ia te ver no outro dia. Vivo. É, saca? Eu tô ligado. Você tava num estado muito fodido. Foi aí que a gente começou a se aproximar. E de algo que eu não sabia que ia ser, você virou meu melhor amigo. Pode crer. Que tipo, mano, a gente sabe que apesar da gente não conseguir se ver do jeito que gostaria, né? Pô, sentar numa mesa, comer um churrasco, né? Beber uma e tal. A gente sabe que não dá. Ao mesmo tempo, a gente sabe que um sempre vai estar lá pelo outro. Exatamente. Sabe? E é aquela coisa. Às vezes a gente fica um mês sem se falar. Uhum. E quando um manda mensagem pro outro, é a mesma coisa, como se tivesse visto no dia passado. Então, tipo, e ter começado esses episódios de Natal contigo, por mais que no começo eu não levasse fé nessa porra. Cara, eu acho que não tem pessoa melhor pra eu ter começado essa porra. Eu que entendesse minhas ideias e que eu conseguisse também entender as ideias. Às sabe? Vezes demora um pouco, porque eu sou cabeça dura, mas tudo você bem. Você não sabe explicar, na verdade. É. Mas assim, e a gente criou uma parada muito louca, cara. Sim. A gente criou um universo que a gente pensa em expandir futuramente, sabe? Então. E vai chegar na Disney. É muito difícil essa afinidade. Sim. É quase impossível essa afinidade. Porque foi assim, tipo, do nada, por nada. Por nada mesmo. Porque assim, tipo, vem gravar um episódio de churrasco e tal. Ninguém tinha interesse em porra nenhuma. Você gosta de poesia, eu também gosto. Vamos fazer um negócio assim e tal. Você tem vontade? Tenho, vamos tivemos lá. Tivemos que quebrar vários preconceitos que um tinha. Sim. Sobre coisas que o outro gostava, sabe? Sim. Isso daí a gente teve que quebrar, por mais, tipo, eu não gosto de muitas músicas que o Suede me manda. Mas assim, mano, ele gosta e é isso aí, sabe? A gente aprende a entender, até valorizar as diferenças, porque se fosse igual, a gente provavelmente nem teria criado tudo isso, sabe? É, eu acho que a única pessoa que eu tenho afinidade também é só no ramo da música, é o Pedrão. Uhum. Que é um cara que vai me mostrar uma música nova agora e eu já sei fazer o back dessa música. Uhum. Então é uma afinidade que, mano, olha quantas pessoas já passaram na nossa vida. Sim. Olha quantas vezes a gente passou na vida um do outro. Sim. E cagou um pro outro. Mas a gente se encontrou no momento que tinha que se encontrar. Criou um podcast também. De Natal que a gente transformou em tradição. E o nosso maior presente é poder estar junto fazendo essa porra, cara. Pode crer. Essa é a realidade. Renato, antes de eu dar a última mensagem pros ouvintes. Eu falei, é curioso, Rafa, e você é o ponto focal, eu vou usar a linguagem de tecnologia, que é um hub de ligar diversas pessoas. Cara, se você pensar, qual a semelhança que eu e o Suede temos? Qual a semelhança que eu e o Outcast temos? Eu e o Álvaro tem a parte nerd. Você percebe que você conseguiu concentrar tanta gente à sua volta de uma maneira que... Não importa você buscar só a semelhança, mas a gente tá muito bem estando junto. Complemento. Sabe? Isso é fantástico. E o Locomotiva é a coisa que uniu todo mundo dessa maneira. Sabe? Locomotiva nesse momento é um trenó, não é uma locomotiva. só de gente zoada. Só de gente... Sim. Não, real. Só de gente que assim... O Pedro entrou no momento que ele tava precisando. Suede entrou no momento que ele tava precisando. Todo mundo entrou em momento que tava precisando. Alguns saíram, tudo bem. Mas todo mundo que entrou tava precisando. De amigo. Tava precisando de alguma coisa naquele momento, cara. O Alvin, ele tinha acabado de chegar em Matão. Não tinha amigo nenhum aqui, sabe? Então todo mundo, seja por motivo de mudar de cidade, seja por motivo psicológico, seja por motivo qualquer, sabe? E eu não vejo... O Renato fala isso, né? Deu ligar as pessoas. Mas eu vejo isso como um grupo de pessoas que estão dispostas a se ajudar. Pode. O Pedro é uma pessoa que eu peguei bastante afinidade, por mais que a gente tenha nossas diferenças bem grandes. Também é assim, tipo, uma pessoa que eu considero gigantescamente bem, que assim, tipo, por mais que às vezes fica nítido que ele me xinga, não por zoeira, e porque ele quer me xingar e porque ele tá com raiva de mim, por mais que isso aconteça muitas vezes, eu adoro o Pedro de paixão. Ele é, nossa, muito importante na minha vida também. Foi muito importante em muitos momentos também que a gente tava conversando sobre coisas semelhantes nossas. E assim, todo mundo... Cara, Pedro, esse ano, por conta da pandemia, a gente passou a interagir mais um com o outro, porque a gente não tem outras pessoas pra interagir. Então a gente sai, fica dentro do carro, na frente de uma igreja, porque tem muito Pokéstop em volta dessa igreja. Fica só jogando por isso, tá, gente? E cagando de rir lá dentro. Saca? Sim. E quem conhece, eu e meu irmão, sabe que... Foi o Locomotiva que uniu vocês. Exato, sabe? Então eu vejo a entidade Locomotiva unindo a gente, sabe? É muito foda, cara. E se eu não me engano, foi até o próprio Natal que uniu vocês do Locomotiva. Porque teve os episódios, no começo teve o projeto, só que depois do primeiro Natal, do primeiro que eu digo que passamos 70 horas lá... Que foi tudo, foi toda aquela zoeira. Sim. E depois os projetos em vídeo pra falar do Natal, pra falar do Ano Novo. Foi depois disso que vocês ficaram bem mais próximos. Exatamente. Então assim, cara, em geral, assim, é uma tristeza, porque nesse ano entrou duas pessoas novas no Locomotiva, que é o Matheus e o Léo, e a gente não conseguiu juntar todo mundo. Pode crer. A gente foi uma vez no começo do ano, quando não se ouvia falar de pandemia no Brasil, lá no trampo do Suede, né? Que ele trampava num posto, numa conveniência, que era quase uma lanchonete, né? Num posto. Quase um restaurante 5 estrelas lá, velho. Então, 24 horas, tudo caríssimo. A gente se juntou uma vez, mas assim, não deu pra ficar trocando ideia mesmo. Né? É foda. Então é muito foda, mas tipo, eu sou extremamente grato por todos, cara. Matheus, pra mim, ele é um puta achado, principalmente porque a gente já teve um podcast antes, a gente ficou tretado muito tempo, e quando a gente voltou a se falar no dia, eu cheguei e falei, quer fazer parte do Locomocast? Não foi nem quer participar do episódio, né? É, eu falei, quer fazer parte. Porque eu já conhecia, eu sei que ele desenvolve assuntos bem pra cacete, então assim... O Léo desenvolve bem pra caralho, sabe? Todo mundo. Deixa eu fazer uma pergunta. Pode? O Léo é aquele cara que tava na ponta da mesa aquele dia, né? Sim. Ah, tá, obrigado. Ok. Isso me acalma. Então, assim, Locomotiva, acho que acaba unindo pessoas que precisam uma das outras, sabe? Sim. E acaba permanecendo, infelizmente ou felizmente, quem ainda precisa, saca? Muita gente não precisa mais e tudo bem. Tudo bem, fizeram parte do que o Locomotiva é, ajudaram a construir onde o Locomotiva chegou, sabe? Não que a gente esteja grande pra caralho, não tá, e tudo bem também, sabe? Mas tem gente como o Renato, por exemplo, que gosta da gente. Sim. Porra, o Gabriel Rainer, velho, lá do Rio Grande do Sul, né? da Piroquinha do Norte, do Rio Grande do Sul, não lembro. É, Frederico Weissfuder, né, que a gente fala. Na verdade, Frederico Weissfallen, alguma coisa assim. A gente fala que é Frederico Weissfuder. Exatamente. Pô, cara, lá de uma cidade, sei lá, tem menos habitante que Matão, saca? Chegou também na gente por causa do podcast, cara. Então são pessoas que eu tenho um apreço muito fodido, que chegaram porque curtiram o trampo. Que a gente, mano, a gente dá a vida pra fazer essa merda, sabe? Tanto que a gente não se importou em editar o primeiro mais de 70 horas seguidas, depois pegar o carro e dirigir sem dormir. Né? Poderia ter morrido logo depois de publicar, sabe? Chegar assim, tipo... Depois de chegar na cidade, chegar depois do posto, perto pra virar quase em casa, ver que tinha merda e ter que voltar de novo. Cara, foi umas 5 horas da tarde, mais ou menos. Foi. Então, assim... Eu sou extremamente grato, cara. Claro que eu queria que tivesse melhor as coisas. Todo mundo quer que esteja melhor as coisas. Mas não dá pra eu reclamar do que eu tenho. Exato. Só que... Eu sou grato esse pra caralho, a Jéssica. Porra. Jéssica, puta, pra caralho, porque ela me aguenta muito, assim, sabe? Jéssica é foda. Então, tipo, pra todo mundo, Alvin, Henrique, Outcast, o João, que também participou, né? Mano, só agradecer, só agradecer. Agradecer a você, ouvinte, e novamente dizer, mano, aproveita quem você tem aí pra fazer uma festa entre vocês, sabe? Come bobagem, curte... Porque a gente não sabe o dia de amanhã, velho. O dia de amanhã pode ser pior do que tá sendo agora, então só vai, sabe? Aproveita pra cacete. Aproveita pra cacete. Sim. Mas assim, agora vamos terminar aí. Cada um vai escolher uma música de Natal. Eba! Quer começar com o Renato. Eita, mano. Música de Natal. Caramba, mano. Faz tempo que eu não ouço música de Natal, velho. Eu meio que não sei. Olha. Se vira. Cara, eu vou no padrão. Vou na Alcione. Puta merda, então padrão. Tem que ser. Padrão. Vou começar com o padrão. Qual Alcione? Alcione dela? Gente, fiquem até o final da música do Alcione. Porque vai ter mais duas, então, tipo, né? Eu escolho o primeiro, mas deixa a minha por último, que a Alcione é pra encerrar. Ô, louco. Não. Encerrar bem, velho. Tá louco. Eu nem sabia que o senhor tinha música de Natal. Sobe ao senhor. Então é Natal. E o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Então a festa cristã do velho e do novo, o amor como um todo. Então, bom Natal. Pro rico e pro pobre, no só coração. Então, bom Natal pro branco e pro negro, amarelo e vermelho, pra paz. E o que a gente fez? O ano termina e começa outra vez. E então é Natal, a festa cristã. Thank you. tem música de Natal, será? Eu não queria muito entender por que ela canta Hiroshima e Nagasaki no meio dessa música, tá ligado? Nossa, eu não acredito, velho. Não é o Alcione, não é o Alcione. Não, várias pessoas regravaram essa música. Mas não é o nome da clássica que toca em todo lugar. Mas, enfim. É do Zezé de Camargo Luciano, Daniel. É mulher, porra. É mulher? Mas depois eu falo de Belém? Não. Que mas eu vou fazer. Suede, o que você preparou de música? Ah, claro, preparei. Eu preparei a música de Natal. Você sabe qual é, Tani? Não sei. Não sabe? Ela representa muito pra mim. Já faz anos e anos, nem lembro quantos anos. Quando eu conheci essa música, eu postei ela no Facebook no dia 25 de dezembro. Desde então, já faz uns 6 anos. Que nas lembranças eu reposto ela todo ano. A mensagem dela pra mim é a coisa mais incrível do mundo. Eu me identifico demais, é o meu pensamento de Natal. E assim, como ela é em inglês, quem puder vá atrás da tradução, acompanhe. E essa música é a única música... Não, tem mais uma. Mas é uma das duas únicas músicas sérias que tem o Tim Minchin, o humorista musical. Ele é um humorista musical com humor ácido e tudo mais. É, ele fez até Judas no Jesus Christ Superstar, versão mais recente, que saiu em DVD e Blu-ray. Então, assim, tipo, ele é um humorista musical muito talentoso, só que essa música dele é uma música séria e é uma música de Natal. Se chama White Wine in the Sun, ou seja, vinho branco ao sol. Então, ouçam essa música agora. É, quem entender um pouquinho de inglês, tenta ir acompanhando. Quem não, procura por Vinho Branco ao Sol, Tim Minchin. Essa é a minha música de Natal. Sobe. I really like Christmas. It's sentimental, I know. But I just really like it. I'm hardly religious. I'd rather break bread with Dawkins than Desmond Tutu, to be honest. And yes, I have all of the usual objections to consumerism, to the commercialization of an ancient religion, to the westernization of a dead Palestinian press ganged into selling PlayStations and beer. But I still really like it. I'm looking forward to Christmas. Though I'm not expecting a visit from Jesus, I'll be seeing my dad, my brother and sisters, my gran and my mum. They'll be drinking white wine in the sun. I'll be seeing my dad, my brother and sisters, my gran and my mum. They'll be drinking white wine in the sun. I don't go in for ancient wisdom. I don't believe just 'cause ideas are tenacious, it means that they're worthy. I get freaked out by churches. Some of the hymns that they sing have nice chords, but the lyrics are spooky. And yes, I have all of the usual objections to the miseducation of children who in tax-exempt institutions are taught to externalize blame and to feel ashamed and to judge things as plain right or wrong. But I quite like the song.

Te chamo outra vez, não vejo o teu rosto. Eu nunca fiquei sem você. Everyone saying how are you? Knowing full well I'm not much. And presence to me means you here beside me. The love I'm so used to the touch. Fazem chorar. We've tried it apart, and I know from my heart that it's not working well. It's just simply hell. Todos estão esperando pra celebrar o Natal, mas eu vou ficar acordado, sonhando que vou te abraçar. Working well. Venha sentar ao meu lado, fazer meu Natal mais feliz. You know that I'll wait, I won't give up hope. Não vou desistir, the door will stay open. Esse tempo de paz, come home for Christmas to me. E chegamos ao fim de mais um LocomoCast. E eu queria desejar Feliz Natal a todos. Feliz Natal para todo mundo do Locomotiva. A gente mandou presentinho para todo mundo, menos pro Renato e pro Gabriel, que moram longe para um caralho, né? Não, meu foi aqui na gravação, você me falou já, o presidente foi saber o projeto futuro. Apresentão, pô. Boa. Nosso presentão. Eu queria desejar Feliz Natal, não só porque é o que se deseja nessa época, né, cara? Porque é o que realmente a gente precisa, mano. Porque esse ano o que a gente precisa é pelo menos ter um Feliz Natal. Por favor. Então... tenham um Feliz Natal, apesar de tudo, tenham um Feliz Natal. Aproveitem pra um cacete, abraça quem tá perto, quem pode ser abraçado, sabe, família que mora junto aí, só vai, cara. Só vai porque a vida é isso. A vida delicada pra porra e a gente tem que aproveitar todos os momentos como se fosse Natal todo dia, saca? Sim. Eu fiquei pensando muito na frase dessa música, isso que é o foda. Eu sei, ela fica na cabeça. Não, eu fiquei pensando, tipo, se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Com certeza. E eu fiquei me questionando, mano, a gente é capaz? A gente não é capaz. Eu acho que sim. Em pequena escala. A gente não vai conseguir mudar o mundo, mas a gente pode fazer alguma coisa entre... nossa família, sabe? A gente quando estamos lúcidos o suficiente, a gente consegue fazer. Exato. A todo momento. O problema é que a gente fica zoado o tempo inteiro por causa de alienação de TV, de política, de gente, tudo, sabe? Então, tipo, no dia de Natal, foge disso. Assiste filmes de Natal. Você que não gosta de filme de Natal, assiste o filme de Natal Leandro Hassum. Que é uma comédia de Natal, mas é boa pra cacete. Pô, vai ter do Porta dos Fundos esse ano? Teve. Teve já? Teve. Nossa, então assistam, cara. Porra, passa uma mensagem legal, se dá risada e começa o dia assim. Ou assiste à noite pra no outro dia já começar nesse pique. Espero o Papai Noel. Cara, eu acho que você tem que fazer o que você quiser nesse dia. desde que você não ponha ninguém em risco. Então, é isso. Aproveitem. Feliz Natal. E a gente se despede aqui, mas esse não é o último do ano. Escuta semana que vem, vai estar bonito. A gente vai fazer aquela retrospectiva. Vai fazer aquela retrospectiva extremamente feliz de tudo que aconteceu nesse ano. Nossa Senhora! Vamos ver. Mas a gente vai fazer do nosso jeito. Então, vamos nessa. Muito obrigado, Renato. Muito obrigado, Suede. Obrigado a todos do Locomotiva. E beijo! Hasta. Abraço! The fireplace is burning bright, shining all on me. I see the presents underneath the good old Christmas tree. And I wait all night till Santa comes to wake me from my dreams, oh, why? 'Cause that's Christmas to me. I see the children play outside like angels in the snow. Well, Mom and Daddy share a kiss under the mistletoe. And we'll cherish all these simple things wherever we may be, oh, why? 'Cause that's Christmas to me. I've got this Christmas song in my heart. I've got the candles glowing in the dark. I'm hanging all the stockings by the Christmas tree. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. 'Cause that's Christmas to me. I listen for the thud of reindeer walking on the roof. As I fall asleep to lullabies, the morning's coming soon. Oh, the only gift I'll ever need is the joy of family. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. Christmas song in my heart. I've got the candles glowing in the dark. I'm hanging all the stockings by the Christmas tree. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. Christmas to me. I've got this Christmas song in my heart. I've got the candles glowing in the dark. And then for years to come we'll always know one thing. That's the love that Christmas can bring. 'Cause that's Christmas to me.